E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! É, tá começando o Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha. Ligue 333-7888 ou acesse bvfinanceira.com. Torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece extra, é gol. E não tem como dizer boa tarde, né? Porque não é a boa tarde, e também não é um bom dia. Tem um dia... Infelizmente, não. Olha, Sombra, dos dias mais tristes do futebol, eu comentei com o Sombra aqui pela manhã, e o dia mais triste tinha sido talvez aquele dia, que a gente lembra, né? Uhum. Do Serginho, da morte do Serginho, do Morumbi, no jogo do São Paulo. Falei isso hoje também. Mas, velho, uma tragédia como essa, velho, eu honestamente vou dizer pra vocês que não dá pra colocar numa grande do futebol. Eu sei que porque eu li, né? A respeito de um desastre com um time da Itália lá, né? Torino. O Torino, que era a base da seleção da Itália, isso em 1949, 50. E aí com eles também, morreram quase todo mundo. Aliás, morreu todo mundo. Quase todo mundo? Não, morreu todo mundo. E a Itália, RG, ficou sem time e ficou pensando se mandava alguém para o Brasil ou não. Acabou mandando um time lá, né? Formaram o time às pressas para a Copa do Brasil de 50. E eles vieram de navio, Sombra. Você vê como é que eles estavam tão abalados, velho. Eles acabaram vindo de navio pra cá, mas não foi. Foi a Copa muito ruim, né? Pra seleção da Itália, mas isso foi lá atrás, né? Agora, uma coisa assim mais recente, honestamente. Num grau de tristeza, ele já... Esse acontecimento de hoje, você fica com o sentimento de tristeza e perda, né? Perda de alguns amigos também, você, né? Você o sempre... Benjamin, que pode dizer até mais, porque tinha muitos amigos ligados da Fox, né? Tá? Muita gente, amigos de trabalho, companheiros, né? Principalmente o nosso grande... Tive o prazer de compartilhar momentos de alegria, até de trabalho com o Paulo Paixão. Sem contar... Segundo filho, o Paulo Paixão é o segundo filho que ele perde, né? É, sabe? Então é um sentimento, cara, que você se coloca no... Por quê, né? E aí você vai para a entrevista dele, quer dizer, uma entrevista serena, sem revolta, né? Assimilando o golpe, meu, é duro. Não sei se assimilando ou ainda aquela choque, que ele falou, né? A ficha não cai. Caiu um estado de choque, né? É duro. Você ficar num primeiro momento. É duro. Você fica meio que e o Benja compartilhando e dividindo diariamente, pô, trabalho, né? Com os caras ali, com as pessoas. Mário Sérgio, que vinha aqui, um amigão mesmo, né? De, pô, cara, sabe? Sem contar, né, gente, histórias muito lamentáveis e tristes, por exemplo, desse jogador que o Benjamin mandou, né? Não sei o nome do jogador. Nossa, cara. Tiaguinho. Que mulher, né, mandou, né? Nossa. Vi amigo. Olha, velho, eu vou dizer uma coisa pra você. É difícil de falar, mas é muito triste, cara. É lamentável, essa é a palavra. É lamentável. E o que dizer, né? De outros mundial, vídeos, né? Vídeo do goleiro que vai num avião indo pra lá numa alegria desgraçada, né? É. E você vê, e as coisas do destino, né, seu Bento? O outro, porque o filho do Dorival, do Caio Júnior, que não foi viajar. Esqueceu o passaporte. Porque, pô, que sorte, né? Esqueceu o passaporte, cara. Né? Ela tá passando o vídeo do goleiro lá no avião, rumo daqui à Bolívia, porque depois eles iam descer e pegar outro avião. Sim. E teve a narração do Deva, que também que eu acompanhei semana passada, que eu tava vendo, emocionante. Espetacular. Que o, e ele foi no último momento do jogo, né? Foi o último lance, até compartilhei. Que os índios de Condá estejam agora nessa bola com vocês, e aí o Danilo defende aquela bola. E tava com o goleiro mesmo, né, cara? E tava com ele mesmo, e aí a bola sai, vai pra lateral, o juiz acaba o jogo. E é uma festa, o Caio Gino entrando em campo. Essa imagem marcou muito semana passada, eu tinha compartilhado já, e hoje eu compartilhei de novo, porque Foi ali que o sonho deles estavam começando, né? E... foi confirmada a morte do goleiro Danilo, né? Danilo, acabou sendo confirmado. Foi chato de manhã, né? Porque, ficou na dúvida. Tava vivo, não tava vivo, foi resgatado. Não, ele foi resgatado vivo. Resgatado vivo, mas aí tava lutando. Sim, mas pra família que tava acompanhando, pra mão acompanhando daqui, você imagina a aflição, o desespero, cara? Sim. Eu, o mais louco dessa história até, né? Um Twitter de um torcedor do Chapecó, muito emocionado, né? Ele falou assim, meu, como eu gostaria agora que o São Lourenço fizesse um gol no Chapecó. Né? Ou então que aquela bola tivesse entrado. É, esse lance que eu falei aqui. Nossa, né? Velho. Exatamente. Se a gente soubesse, era melhor ter perdido, né? É, mas não dá, né, velho? Mas infelizmente. Agora, ainda é lógico, não tem nenhuma conclusão sobre as causas do acidente. A maior suspeita é de pane seca. Pane seca é quando acaba o combustível do avião. Sim. E aí é um erro grotesco do comandante, né? Nesse caso. Se for isso, é um ainda, erro. Ainda não acharam lamentável, a caixa. Né? Ainda não acharam. Também há a hipótese de problemas elétricos. Já acharam as caixas pernas. Então é isso que eles vai dizer. Eles vão estudar direitinho, né? É isso que vai dizer, né? Agora é muito e cedo. E alguns clubes se sensibilizaram com a história. O Atlético ia disputar a final, eles abriram a mão, né? Falando que para a Conmebol dar o título a Chapecoense, né? Porque seria uma forma assim de... Eles soltaram já na página deles já o campeão sul-americano. A Conmebol aceitou. Foto da Chapecoense. Não aceitou. Não, isso aí é como se fosse um... Um título. Um mérito. É uma coisa. Menos mal, vai. Há várias coisas sendo discutidas. Entre elas, o prêmio, né? Que seria da Sul-Americana, seria entregue às famílias, né? Dos jogadores da Chapecó, a comissão. Chapecoense. Chapecoense, né? A questão toda, eles vão discutir, que até o pessoal da Conmebol falou que agora não é hora de discutir isso. Mas vai se discutir pra frente, que realmente, de repente, eles pensam até em dividir o título, né? Porque a Chapecoense participaria da Libertadores e da Recopa ano que vem, né? Essa foi uma das medidas, né? Por parte da CBF, foi cancelado agora a final que seria Grêmio e Atlético, né? Passou seria amanhã. Passou para outra quarta-feira. E o Brasileirão, a última rodada também foi cancelado. Pro dia 11, né? Vai pro dia 11 também. O Atlético Mineiro pediu à CBF, que disse que não altera e nada na tabela, que não houvesse o jogo contra a Chapecoense, né? O último jogo. Não altera nem para um nem para o outro, não, né? E os clubes todos lançaram uma nota, juntos, né? Falando que querem ceder, né, jogadores para que, se houvesse esse jogo, pudesse a Chapecó jogar. O Palmeiras foi o clube que se sensibilizou, né, em princípio, né? Junto com o Flamengo. O São Paulo também. Aí alguns clubes já vieram também, dando um respaldo, né, para poder ceder alguns jogadores para que o Chapecoense não tem mais time, cara. Pô, é uma coisa incrível. Não tem o que dizer, né, cara? Acho que todos os clubes se sensibilizaram. E eu vou dizer uma coisa, um time que vinha subindo, né? 12 clubes grandes. Um time que vinha se estruturando nos últimos anos, né, RG? Vinha se estruturando, era um time que vinha aí de subidas, né, de D para C, C para B, B para A. Se estabilizou na Série A, vem conquistando o seu espaço dentro da Série A, que é difícil para um time pequeno como a Chapecoense, né? E aí acontece uma tragédia dessa, velho. O que a gente vai dizer aqui? O mundo, né? É uma tragédia. Real Madrid, Barcelona, é uma PSG. Tragédia. No mundo inteiro caem aviões, morrem pessoas. Só que é um avião que caiu com um jogador... É uma história que faz parte do nosso contexto, né? Então faz parte do futebol. Mais. Então o mundo fica chocado, né? Gente, são tragédias. Aí se o piloto teve culpa, se é falha elétrica, agora é tarde. Mas já foi. Já foi. Mas já não adianta mais. Não acredito que o cara, quis se matar, né? Então... Não, isso não, né? Não. Ele é o dono da companhia, né? É. O piloto, sincero aí, né? Não adianta. A companhia é ele e o avião, né? É. Não existe... ele tinha mais, acho que uns 4 ou 5 aeronaves. É o que foi dito aí. Esse avião aí foi o que foi usado, né? Acho não era ele, Argentina só tinha usou, esse avião. Né? Argentina usou. Mas ele tem uma companhia aí com acho que 4 ou 5 aeronaves, parece. Muito bem. Bom, é isso aí. Vamos tocando aí. Daqui a pouco a gente vai colocar no ar aí. Se vocês acharem conveniente, para relembrar algumas passagens do Mário Sérgio aqui no programa. Mas, ah, mas o Mário Sérgio não, não tem... Porque os outros não estiveram aqui no programa, então eu gostaria de poder fazer homenagem a todos. Ao Vitorino Sherman, ao Deva, aos repórteres que, da TV Globo, aos câmeras, etc e tal. Mas é, entre esses, aquele que esteve aqui no programa com a gente fazendo o programa foi o Mário, né, Benja? O Mário que estaria com a gente fazendo o Estádio 97 na semana que vem lá no Honda Hall. Duro, Benjinho. Mas é a vida, velho. O Benja não, ele tá emocionado, é complicado falar nesse momento. Eu conheci o Mário em 94. Poxa, um puta cara. É complicado, né? Todos eram, o Vitorino, esses caras, todos. É que o Mário é um cara que eu conheci há muito tempo. Vou só contar um negócio do programa semana que vem. Lá no Banco Honda Hall. E vai ter o programa, só não vai ser, a gente vai prorrogar o dia 12. E eu falei pro pessoal da Honda, pô, vamos levar dois aí jogadores. Ninguém nem sabe disso, óbvio, que não tem por que saber. E aí, na hora, eu falei, pô, vamos levar um que é o Mário Sérgio, porque é um cara que... O Mário é um puta louco, ele é divertido, o Mário é reverente e o Mário gosta muito do programa. Então, é um cara que a galera vai curtir isso. Eu liguei pro Mário. Falei, ó, Mário, ó, você pode fazer o programa, tal, tal. E tem um cachê, assim, bom, mas tem. Ele falou, porra, eu vou com o maior prazer, mas não quero cachê. Eu falei, não, Mário, mas ele falou, não quero. Eu vou porque eu adoro vocês lá. É um programa que eu me sinto em casa, então eu quero fazer com o maior prazer do mundo. Mário Sérgio na Copa, quando eu tava lá fazendo Via Fox. Mário, participa do programa lá, lembra? Lembra. Com o maior prazer. 2 horas de programa fazia ali, lembra? Uhum. Mário, dá não pra tinha, ver. Não tinha tempo ruim com o Mário. Mário, vem aqui na rádio, pô. Faz tempo que você não vem. Que dia? Escolhe o dia aí. Tirou ele do cinema uma vez, lembra? É, outro, a última tirou vez. Tirou do cinema. Não, outro dia ele. Então, outro dia eu precisava falar ele alguma coisa lá, eu li com a minha mulher, mas peraí que eu saio. Não, fica aí. Não, pra vocês eu falo. Saiu do filme pra falar com nós. Rapaz, os outros, as outras pessoas talvez vocês não conheçam pessoalmente. O Rodrigo, puta, era um cinegrafista, foi comigo pra Barcelona agora, um cara fora de série. O Vitorino Sherman, um cara daqueles que é impossível alguém não gostar dele. O Paulo Júlio Clemão, baita comentarista, filho pequeno aí, torcedor, estava empolgadíssimo que ia narrar a final, porque ele ficou, pessoas... que nem o seu Bento falou, ele estava super lugar. Tinha o Jumelo também, que é uma pessoa que ninguém conhece, que é um coordenador, que é um cara que resolve todos os problemas nas viagens. Gente, é uma desgraça, velho. Olha, isso é uma desgraça, essa é a palavra. Entre os sobreviventes... É até chato, parece que eu falo só do Mário Sérgio, não é. É porque o Mário Sérgio era uma pessoa... de um convívio mais diário. O Mário Sérgio é um cara que vinha aqui com frequência. Mas o Mário Sérgio é um cara que nunca falou não. Nunca. Era pedir pro Mário um negócio. Mário, você pode fazer? Ele, posso. Aquele jeitão doidão dele, que ele era doidão mesmo, irreverente, bem-humorado, tirador de sarro. Mas na hora que você pediu um negócio pra ele, Dodô, tá aí, eu tô contando pra vocês, pô. Na hora que eu liguei, falei, você pode fazer o programa? Ele falou, posso. Tem o cachê, não quero. Falei, Mário, ô Benja, não. Como é que ele falava? Não. Usou um termo lá, não tipo. Dificulta? É, tipo, era alguma coisa. Não me perturba, não me provoca. Não me insulta. Ele falou, pô, o programa é de vocês. Ele falava do cara e vou. Isso era o Mário Sérgio, cara. Inacreditável. Inacreditável. Ia fazer o programa com a gente aqui de novo. Tava aqui recente, fez agora recente, pô. Tem uma foto recente dele aí. Foi? E era um agora. Cara. Você mandou nosso... a foto pra nós aqui. Era um recente. Cara foi agora, com... quando que foi? Há 3 semanas atrás? Eu mandei uma foto pra todos vocês. Foto ali. Pra vocês. Quando que foi isso aí, na foto, foi... na foto, pelo. Você vê como ele tava feliz de fazer aqui o programa com a gente também. Olha lá. Animadão. Entra no clima do programa. Fala um monte, falava um monte de. Uma desgraça, cara. É difícil. A lista de passageiros tinha 81 pessoas, né? Mas alguns não embarcaram. Alguns não embarcaram. Não embarcou o prefeito de Chapecó. Sim, estamos lá. Luciano Caio Júnior, né? O presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, o Plínio Davi. O Gelson Merizio, o presidente da Assembleia Legislativa. em um jornalista da Rádio Super Condá de Chapecó, Ivan Carlos Aguinoleto. Também não embarcou. E o filho do Carlos Júnior não estava na lista, mas ele esqueceu o passaporte e acabou não embarcando. É o Matheus Saroli, filho do Caio Júnior. Acabou não embarcando no avião. E entre os sobreviventes do voo estão o lateral, é o Alan Luciano Ruschel, o Jackson Ragnar Folman, que é goleiro, o Hélio Ermito Zampier, que é o neto, zagueiro, Rafael Renzel, o jornalista da Oeste Capital de Chapecó, a auxiliar de voo, a comissária, né? A única sobrevivente. Ximena Soares e o técnico da aeronave, o Irving Tumiri. Resgatado com vida, o Danilo. Danilo. Mas aí depois ele faleceu. Agora, a gente tem o programa do Mário. Eu vou dizer um negócio pra vocês, é um dia muito triste, muito, muito, muito, muito triste. São caras insubstituíveis. Repito, eu tô falando mais do Mário, porque o Mário era uma pessoa de um convívio próximo, maior. Repito, olha, Vitorino Sherman, Paulo Júlio Clemã, o Rodrigo Santos, excepcionais, o Deva, todos. O Mário era uma pessoa do mais do convívio diário. O Mário foi treinador do 3, ele deixava na época, eu nunca contei. Ele deixava eu assistir treino do lado dele, ele dando treino no Parque São Jorge, ele deixava eu ficar do lado dele. Vem cá, já assiste o programa. Vem cá, fica no treino aí comigo aí. Tinha 24, 23, 24 anos, ele deixava eu ver. E aí, porra, cara, o Mário Comaná, ele ia adorar que a gente reprisasse aí alguns momentos dele no programa. Porque o dia não tá propício, né? Né? Todo mundo cancelou tudo, o Rogério Ceni e o São Paulo... Ia se apresentar. São Paulo também, a rodada foi adiada, amanhã a final foi adiada. Todos os programas esportivos hoje, todo né? Mundo, todos, o meu todos, da Fox não teve. Todos. Então, eu vou te falar, não tem... Não tem como... E pra gente não trabalhar, clima, mas não existe clima. Eu acho que, porra, talvez uma coisa de mim dando risada, falando as coisas dele aqui no programa, que é a última imagem que fica. De ao vivo. Ou assiste online. A foto, vocês vão ver a foto e você vê, não só pelo sorriso de todos os integrantes do programa, que aquele dia se divertiram absurdamente, com a própria cara do Mário. O Mário era isso aí, ó, que tá nessa foto nossa aí. Isso era o Mário Sérgio. Aqui tem uma lista dos profissionais de imprensa, né? Morreu Ari Júnior da Globo, 48 anos de idade. Produtor da Globo, Guilherme Vanderlars. O Giovanni Klein Victoria, 28 anos, repórter da RBS, afiliada da Globo. Morreu também Bruno Mauri da Silva, técnico da RBS, afiliada da Globo, 25 anos. Não tem idade boa pra morrer. Só tá passando idade pra informar, né? Porque... Sim. É, Djalma Araújo Neto, cinegrafista de Globo, lá da RBS, 35 anos. Repórter do Diário Catarinense, André Podiak, 26 anos, setorista da Chapecoense. Repórter do Globoesporte.com, Laiom Espíndola, 29 anos. O Vitorino Sherman da Fox, 43 Vitorino. Anos. Grande Vitor. O Rodrigo Santana Gonçalves, o repórter cinematográfico da Fox, 35 anos. O Devair... É Devair Pascoalon, né? O nome do Deva Pascovitch. A razão social dele era essa. 51 anos. Quem mais aqui? O Lilácio Pereira Júnior. Esse é o Jumelo. Coordenador da Fox. Das transmissões. 48 anos. O Paulo Júlio Clemã, 51 anos. Outro cara, gente finíssimo. O Mário, 66. O Renan Anholin, repórter da Rádio Oeste Capital, 27 anos. Aí também tem o narrador da Rádio Chapecó, o Fernando Chardong. O Edson Ebelini, repórter setorista da Rádio Super Condá. O Gelson Galiotto, da Rádio Super Condá. O Douglas Dornelles, repórter esportivo da Rádio Chapecó. Jacir Biavati, comentarista esportivo da RIC TV. Fazendo cobertura pela Rádio Vang FM. E o Rafael Renzel, jornalista da Rádio Oeste Capital. Foi resgatado com vida e levado para o hospital, né? Diz que a condição dele é estável. Segundo as últimas informações, vamos pegar, porque acabou com mais informações. E olha, lógico, não tem como provar. Mas você sabe, Dodô, que o nome do Caio Júnior era um nome ventilado no Palmeiras. Caso o Cuca saísse? Caso o Cuca saísse. Apesar do Caio Júnior já ter trabalhado no Palmeiras, mas o Caio Júnior vivia um momento... Não tô falando, mas era um papo que rolava assim superficialmente no Bairro do Palmeiras, que poderia ser um nome também para substituir o Cuca se o Cuca saísse. Cara, que tragédia, velho. Triste. Foi, matou todo mundo, né? Literalmente, acabou com todo mundo. Foi geral, né? É impressionante a comoção mundial, né? Todos os grandes clubes fizeram, né? É porque esses caras... É o que acontece? As pessoas falam, pô, o Barcelona, o Real Madrid, o treino... Fizeram. Gente, porque esses caras vivem isso. O dia a dia. É o dia a dia deles. Toda semana. Pega um avião. Toda semana tá viajando. Vai jogar no tal lugar, volta, vai jogar em outro. Pode acontecer com qualquer um. É o dia a dia dos caras. Você imagina a cabeça agora no próximo ano de jogadores que embarcarem pra jogar nesses lugares? Não é embarcar no próximo ano. Embarcar no final de semana. Isso é uma coisa já. Não. Você vai ver semana que vem. É. Já vem semana que vem. Fica muito recente, né? Fica um trauma. Fica. Isso demora pra passar. Não, isso não passa. É. Alivia. O tempo. É triste, cara. Diz que quando o Corinthians foi pra lá jogar contra o Once Caldas, né, Bede? Passou um aperto desse também, né? Eu não vou entrar, eu não tenho base pra falar e pra julgar um acidente de avião que morreram tantas pessoas aqui. Pô, não tenho essa capacidade, então não vou falar nada. Uhum. Agora, é perigoso, não é. Ué. Não dá pra gente. Ah, como falar? Não sei. É, daqui a pouco a gente... Tem até um amigo nosso que trabalha em aviação, etc e tal, que pode contar pra gente um pouquinho das hipóteses antes de aviação. É piloto também. E vou pedir algumas informações, se ele puder passar. Só pra gente também, às vezes, não ficar falando bobagem, né? Sim. Senão a gente ficar falando um monte de coisa e nunca sabe o que tá falando. Falando. O Palmeiras pediu pra jogar contra o Vitória com a camisa da Chapecoense, com o uniforme da Chapecoense. Sim. O Corinthians, no Instagram dele hoje também, fez o símbolo do Corinthians todo de verde. É. O site era verde. O site todo verde. Né, os clubes... Eu vi o presidente do Cruzeiro sugerindo também que mandasse jogadores para Chapecoense. Do São Paulo, o Caramelo. O Caramelo. O Caramelo. E tem o Thiago, zagueiro, dizem, estaria acertado com o Santos. É. O Denner, lateral esquerdo, era um lateral disputado. Uma informação. O Danilo com o Botafogo. Goleiro? Pode divulgar que o PSG informou a FIFA que vai doar 40 milhões de euros. É mentira. Isso aí foi um boato. É isso que eu ia falar agora. Foi de manhã. Foi de manhã? É isso aí. O PSG já descartou qualquer hipótese. Até tinham falado aqui no corredor, não, que o PSG vai doar não sei quantos milhões de reais de dólares. Mas desmentiram. É porque sempre tem os babacas que aparecem pra fazer... Desmentiu. PSG fake, não, né? Vai dar... Pode ser não que amanhã o PSG dê o que ele quiser. Pode ser. Porque também não tem obrigação nenhuma. Mas isso que tá sendo veiculado hoje, que estão falando por aí, é mentira. Tá. PSG desmentiu. Ele só fez um post nas redes sociais dele também. Tem alguma notícia do Neto? Do zagueiro Neto? Eu ouvi agora. E foi encontrado na fuselagem de manhã. Olha, com vida. Eu ouvi agora, viu? O que fala, Benji? Cara, eu tava vendo o Datena agora e ele tava entrevistando o Taveira, o Luiz Taveira, que é empresário. Taveira, que é o empresário que ficou lá para contratar o Guerra pro Santos. E aí acabou ficando lá para dar suporte pra galera. Eu ouvi o Taveira falar agora no Datena que ele esteve com o jogador no hospital. O jogador estava dormindo e tal, mas que. Segundo ouvi ele falar que aparentemente parecia que com ele a situação era um pouco melhor que... Porque o Neto ficou lá encaixado lá na fuselagem, suportou a noite toda, né, e foi encontrado durante o dia com vida ainda, cara. E todo quebrado, todo arrebentado. Um negócio, impressionante, cara. Temos aí de manchetes hoje, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Feirão Honda Motos, na Arena Corinthians, dia 3 e 4 de dezembro. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Eles meio que pararam a vida, pararam todas as atividades. Pensaram, né? O Palmeiras só volta segunda-feira, apresentação no Rogério Ceni, não tem. Não tem treino. Enfim, até Sombra. Hoje não temos nada mais do que só as condolências aí dos times e também os votos aí para a Chapecoense. Não, assim, mas não, concordo, muita coisa parou. Mas eu estava lendo em relação ao Santos, por exemplo. Verdade que o Santos gostaria de ter o Gabigol de volta? Já? Olha, não li nada. O Gabigol foi recentemente para a Inter de Milão? Foi. Mas diz que lá. Ou o menino começa a sentir um pouco mais o que é jogar lá, A situação do Gabigol é fácil de explicar, né? Se o time lá pagou uma baita grana pelo Gabigol, como é que ele volta agora? Ó, segundo lance. Dizendo aqui, olha, que pessoas ligadas ao jogador procuraram o Santos para manifestar interesse em voltar. Mas e aí? É assim, quer dizer, você vende, aí você não quer ficar, aí você volta. É doido isso, né? É muito simples. É muito... É ridículo, chega a ser ridículo, né, velho? Os caras pagaram milhões pra isso. É muito simples, assim. Não dá, né, velho? Não dá. Não tô entendendo. É como a história do Caleri, né? Que surgiu com o time dele lá, o West Ham, né? Depois o pai dele deu uma entrevista até para um jornalista do Olé, na Argentina, dizendo que era mentira, que isso não era verdade, né? E, pô, o cara foi para lá em 6 meses, vai voltar para cá? Como assim, né? Não tem... Antigamente até rolava essas histórias, né? Mas hoje em dia, pelo dinheiro que se investe no jogador... Um absurdo. Eu acho muito difícil, né, Sombra? É verdade. Não deixa de ser hoje já uma notícia do Palmeiras, né? Mas um jogador que é contratado do Palmeiras, o Johan. Ah, verdade. Porque tá contundido. É verdade. O Johan deixou de viajar pela contusão. Olha aí, tá vendo? Não deixa de ser uma informação inerente ao Palmeiras. São 3 jogadores que ficaram, né? 3 jogadores que não viajaram. Viu, Dodô? O Johan, goleiro, o meia da Chape, que é contratado pelo Palmeiras, ele não viajou porque tava contundido. Porque tava machucado, né? É. Tem o Martinucci também não viajou, né? Tem mais um agora. Foram os 3 jogadores que ficaram aqui, né? E não foram. Vamos apresentar aqui o estranho no ninho. É o Jonathan Pereira Almeida de Oliveira, 36 anos, empresário de São Mateus, torcedor do Palmeiras, está aqui com a nossa promoção Novembro Azul, onde só os homens participam como estranho no ninho, aqui no mês de novembro. Jonathan, e aí, que dia que acabou coincidindo você vir fazer o estranho no ninho, hein? Que dia, né, Sombra? Que boa noite. Coisa, hein? Boa noite, Sombra. Boa noite pessoal, cara. Da mesa. Se é que é pra dar, ter algo de bom, né? Difícil de falar nessa hora, né? É verdade. A gente também quer oferecer as nossas condolências, solidariedade, família dos... Eu acordei bem cedo também, desde manhã você já começa a ver todas as notícias pela rádio, algumas notícias desencontradas, né? Fala que primeiro tem sobrevivente, depois... Você alguma fica coisa ali, né, na expectativa. Isso, que, pô, será, exatamente, né, não pode ser, expectativa de que eles vão encontrar coisa, mais alguém, sim, né, exatamente, e torcendo para que aquilo que você está vendo ali não seja aquela tragédia toda, porque acho que a dificuldade também é muito grande, porque as pessoas não davam informações concretas, né, o número de pessoas que estavam sendo encontradas, aí depois falou que o goleiro que havia levado para o hospital, aí havia morrido, depois desmentiram. Então, ficou um clima bem difícil mesmo para você conseguir entender tudo o que estava se passando. E tudo isso até pela condição de não poder chegar rapidamente ao local. Porque, embora eles estivessem lá, acho que a 5 minutos da pista, né, para alcançar... O local pista, era muito difícil, a né? A pista do aeroporto, mas aonde o avião caiu, pô, para chegarem, impossível. Exatamente. Né? Quer dizer, então, não tinha como. Disseram ainda de madrugada, que você imagina, né? Diz que tinha muita chuva também. Uma da manhã, muito vento. E com chuva, né? E com perigo de deslizamento também. Tinha um pessoal que falou que até que em algum momento das buscas eles tiveram que esperar realmente amanhecer para poder conseguir ter uma facilidade de poder encontrar, né? Inclusive, a partir do momento que caiu o avião, eles levaram 2 horas para achar, né? É, a caminhada até lá. Um outro município fica 1 hora, né? E eles levaram 2 horas para conseguir chegar perto e encontrar os destroços do avião. Exatamente. Muito difícil. É, na história houve outros aviões que também caíram com times, né? A gente já lembrou aqui do Torino. Sim, sim. Também na década de 60, não foi o Manchester United Isso. que caiu, né? É. Aliás, teve uma Aliança Lima também, né? Do Peru, que sofreu um acidente. Acho que esse é até um pouco mais recente. A gente estava dando uma olhadinha hoje nas notícias e foi falado em alguns jornais, que o do Aliança Avião, né? Ele era um zagueiro do time. Aqui, o Rafael Reis, do UOL, ele pontuou aqui as maiores, né? Dizendo 18 jogadores. Aí o clube usou o time da rádio que ele presenteou com o filme. Não sabia que tinha filme. Tem um filme dessa tragédia. Parece até que o Bob Charlton estava nesse time, Bob né? Bob Charlton, depois veio a ser campeão mundial, sim, né, da Inglaterra. É um filme... Bom, para quem gosta de ver filme, é excelente, mas a história é triste. É triste. Né? O time ganhou do Estrela Vermelha e se classificou para as semifinais da Copa Europeia. Aí o Manchester foi abatido por uma tragédia na escala que fez em Munique. O avião tentou decolar 3 vezes na Alemanha e na última sofreu um grave acidente. 8 jogadores e 3 membros da diretoria morreram, né? E o acontecimento pôs fim aos Busby Babies, a equipe histórica do United que ganhou 2 campeonatos ingleses com uma baixíssima média de idade. O técnico Matt Busby e Bob Charlton, que seria o maior astro da conquista inglesa da Copa de 66, foram 2 dos sobreviventes. Aí nós tivemos... Oh, vocês viram aqui também quem teve um acidente horroroso? O Strongest, em 69. Eu não lembrava, não. Havia um golpe militar em andamento que colocou o general Alfredo Ovando Candia no poder lá na Bolívia. E o avião que carregava Strongest, depois da disputa de um quadrangular lá em Santa Cruz de la Serra, sumiu. E os restos da aeronave foram encontrados numa região montanhosa, na região de Viloco. No total, 16 jogadores do Strongest morreram no acidente, que até hoje esse acidente não foi esclarecido. Não acharam a culpa. Exato. E o clube ganhou uma licença e ficou 1 ano fora das competições até voltar às atividades. Aí teve o acidente do Alianza Lima, em 87, o segundo maior campeão da história do futebol peruano. Esse aí que, e segundo o Igor Mendonça, o tio do Guerreiro, né? Ganosa, é isso? Ganosa, é isso mesmo. Foi zagueiro, né? O avião carregava... Goleiro. O avião ia rumo ao aeroporto de Lima e caiu no mar. Um total de 43 pessoas, sendo que 16 jogadores morreram no acidente. Vocês acham que pode acontecer isso com o time da Chapecoense? O quê? Como assim? Da CBF, de repente, dá um prazo, sei lá, de 1 ano deles... Tentar arrumar a casa. Acho que... O pedido acho que existe é para que eles não caiam durante o período de três anos, eles se mantenham na primeira divisão. Domênico, eu acredito, cara, que os clubes mesmo vão emprestar os seus jogadores e eles vão poder jogar. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido mesmo, que alguns times estavam se mobilizando para emprestar jogadores e emprestar essa Vai ter, essa mas força. Não tenha dúvida disso. É claro. Imagina. Mas uma coisa é um time da Chapecoense montado, e outra coisa é pegar um monte de jogador e montar um novo time, né? Sim, e a seleção da Zâmbia em 93, que foi a grande sensação das eliminatórias africanas, ia com uma classificação inédita para a Copa do Mundo de 94, o time estava viajando para Dakar, no Senegal, motor direito do avião, que já estava danificado por um incêndio, parou e a aeronave caiu perto de Libreville, capital do Gabão. Os 25 passageiros, incluindo 18 jogadores, morreram. E a Zâmbia perdeu a vaga no Mundial para Marrocos. Pô, você vê que coisa, né, cara? Uns negócios que esse da Zâmbia nem passava, nem lembrava. Nem lembrava também, não. Nem lembrava. São tragédias tão parecidas. Tanto tragédias quanto. Sim, sério, e não são tão antigas, né? É recente essa de 93, né? 94, né? 93, 94. É muito difícil falar qualquer coisa, né? Você percebe que nesses acidentes o número de vítimas é até um pouco menor, né? Esse de hoje foi realmente um milagre terem ainda 5 sobreviventes, né? E, enfim, Um avião quando cai, dificilmente alguém escapa. Muito, né? Difícil, não, porque, né, geralmente explode, né? O que aconteceu é que estava sem combustível, sim, né? Então, o piloto conseguiu tirar, né? Então, liberar o combustível, né? Se não tinha pane seca ou se ele soltou. Jogou, porque muitas vezes quando o piloto sabe isso aí... Quando o piloto sabe que ele pode correr, o avião pode correr o risco de explodir, um acidente... Um pouso forçado, né? Quando ele vai fazer um pouso forçado, ele abre os tanques e joga o combustível, fora, se possível, no mar ou em regiões não habitadas, né? E aí, esse avião aí, da Chapecoense, ele não pegou fogo, porque ele talvez não tivesse gasolina. Mas não tinha gasolina porque... Acabou a gasolina ou deu porque pane seca, o piloto ou... exatamente ou ele liberou antes. É porque agora surge uma notícia também que... Dá com a caixa preta, dá pra saber isso? Deve ter informação. Vai ter esse tipo de informação. Que vai ganhando força, você vai falar da... Houve um voo de emergência antes desse que foi passado pra trás... Porque esse voo teria que... Prioridade. Eles pediram prioridade e o avião, né, da Chape teve que dar volta, 360, né? E aí, o que dizem, que aquela volta a mais que deu é que acabou o combustível. Então, aí começa agora, né? Então, agora tem que esclarecer, né? E o Liverpool tá jogando agora, né? E foi feito 1 minuto de silêncio. Quem? Né? O Liverpool. Ah, sim. Aí, eu tava vendo um vídeo aqui, emocionante o vídeo, né? Todo mundo... É uma coisa louca, isso vai acontecer, né? Aqui até... E não tem a ver com futebol, mas um outro avião, é que também caiu com a seleção de hóquei no gelo da União Soviética, matando 36 isso jogadores. Isso aí também foi uma paulada. Eles estavam hein? a caminho da Olimpíadas de Inverno em 1986. Obrigado aí, Danilo, pela informação. Esse também foi uma paulada. Que paulada, hein, meu? É isso aí, mas daqui a pouco a gente vai tentar pegar mais informações, a gente vai atualizando, vai sabendo o que vai acontecendo, não é mesmo? Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, tem um oferecimento da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3.37888, 3.37888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar o pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando sai direto do trabalho para curtir a noite toda na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção, uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora, a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E neste mês, quem ligar e falar "só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão" vai levar um kit exclusivo do desodorante Extreme. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Consórcio Honda. Quem ligar aqui e falar "Consórcio Honda, é fácil, barato, sem juros", ganha um par de ingressos para participar do Estádio 97, que vai acontecer não mais no dia 5 de dezembro, mas no dia 12 de dezembro no Banco Honda Hall. Então você que já tinha esses ingressos do dia 5, fica atento. No dia 12, né? Não tem clima pra gente fazer uma programação nesse no próximo dia 5. Então ficou, acho que, muito bem decidido de se passar isso aí pro dia 12, tá bom? E você ganha um par de ingressos com tudo incluso, entrada, comida, bebida. Além disso, um lindo kit da Honda. Pois não, Domingo? Não, mesmo porque a última rodada também vai ser na outra semana. Ah, dia 11, sim, claro. Né? Claro. No... É verdade. A gente marcou pra fazer um... Extra! Uma finalização. Você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Vamos lá pro telefone 3284-7097. Vamos colocar os ouvintes, porque os ouvintes também querem participar. Se manifestar. Se manifestar, mandar os seus sentimentos, né? E hoje são apenas ouvintes virgens. O telefone 3284-7097. Hoje, deixa eu colocar um toque de telefone mais normal hoje aqui. Telefone, vamos lá. Hoje o telefone tocando com a boca do Domênico. Muito bem, hoje não tem pagode. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Denis. Como? Denis Lanzilota. Denis. Denis. Denis. Denis. Denis. Vou pedir baralho. Ó, oh, Denis, Denis, quantos anos? Alô? Quantos anos você tem? 34. Manda o nome de novo completo que a produção não conseguiu entender. Denis Lanzelota. Lanzelota. 3.4? 3.4. Nem tenho o que falar, né? Segue o jogo. Segue o jogo. E o bairro? Bairro, Jardim Maristela. E o... qual que é o time aí, brother? Você torce? Palmeiras, Verdão. Campeão, campeão, yes. É nóis. Campeão, campeão. Que coisa campeão. Lamentável que aconteceu hoje, hein, ô Denis? Sim. E você sabe que semana passada eu estava em Medellín, no mesmo hotel que o Atlético nacional. E durante o jantar, no restaurante do hotel, estavam todos os jogadores assistindo o jogo da Chapecoense contra o São Lourenço. E eu pude acompanhar eles assistindo os jogos, e eles torceram muito para o São Lourenço. Inclusive, na última defesa do Danilo, foi uma lamentação total dos jogadores, que eles estavam com muito medo de enfrentar a Chapecoense e acreditavam que o São Lourenço era um time mais fácil de ser derrotado na final. Mas, infelizmente, aconteceu isso, né? Inclusive, o Atlético Nacional convocou todos os seus torcedores, né, para a hora que aconteceria o jogo, todos compareceriam. 18 e 15, né? Comparecer de camisa branca. Todos vão, né, de branco e vela. E vela para fazer orações, né? E ofereceu também, né, já declarou como se fosse oficialmente, né, o Chape fosse campeão da Sul-Americana, né? Está fazendo tudo e vamos ver depois da reunião da Conmebol isso vai ser concretizado, né? Se pode acontecer isso ou não, né? De repente o que pode fazer assim, é compartilhar um título. Sim, porque o jogo não foi disputado. Então você também não pode dizer que um é campeão, né? Foi a sugestão da CBF para a Conmebol. Talvez compartilhar o título. E não, não seria a primeira vez. Também Santos acho. E Portuguesa já dividiram por outras causas. Também acho. Já dividiram o título também. Né? Sim. Né? E os dois estariam classificados para Libertadores do ano que vem, né? Ou não dá título para ninguém, né? Ou fica aberto, tipo assim, esse ano não teve porque asterisco. Aí explica, asterisco. Houve lá a queda do avião. Proclama como campeão. Proclama. Mas aí vocês acham que teria que manter a vaga para a Chapecoense na Libertadores? Teria seria. Não, eles condição, vão manter. Né? Vão manter. Certo, diz mas que quem ganha a Sul-Americana tem vaga na Libertadores? Tem. Direto. Tem. Agora sim. Agora tem. É o Atlético como... que entra direto na fase de grupos. Essa agora é a valorização para esse ano da Sul-Americana. Essa E o Atlético como campeão já tem a vaga, né? E o Atlético já tem, porque ele é campeão da Libertadores, né? Então. E não teria, caso isso aconteça, não vai ter uma Recopa, né? Por exemplo. Porque seria o campeão da Sul-Americana, como, né? Contra o campeão da Libertadores. Né? Então vai ser. No caso, e mesmo se não tivesse acontecido a tragédia e o Atlético tivesse vencido no campo, também não teria Recopa, sim, porque o Atlético não vai jogar com ele mesmo, né? Tá, e do Palmeiras, o Palmeiras pediu a CBF aí para jogar com a camisa da Chape, né? E houve uma autorização da CBF para todos os clubes, quem quiser fazer homenagem para a Chapecoense, né? E o Palmeiras também parece que vai fazer, o clube já se disponibilizou para emprestar jogadores para a Chapecoense. Agora, é claro, se todo mundo quiser jogar também com as cores... uniforme 1, uniforme 2. Mas aí vai jogar todo mundo de verde. Um verde e outro branco. Um verde e outro branco. É o segundo uniforme do da Chapecoense. As cores do time. Acho que cabe aí uma... Cada um vai saber. Acho que cada um, cada um do seu modo, fazer a sua homenagem, com né? Com o nome na camisa também, né? Cada um vê o River, acho que é o River que fez uma... Vai jogar com o logo, né? Do Chape com luto, né? Vai jogar, ele mandou imprimir na camisa dele. Alguns times estão fazendo isso. Mas é legal essa legal porque essa, você essa vê a atitude, empatia, né? Não, de todos, né? A atitude do Atlético Nacional. Sim. Né, de pedir. Saiu na frente, né? Muito legal. Achei bacana. Cara. Não, o presidente do Atlético Nacional estava dando entrevista, né? Inclusive eu estava acompanhando de manhã. E, ele ficou tão emocionado. Muito legal. Né? Ele fala, somos todos esportistas, né? Somos todos atletas, somos todos... Né? Gente, tudo isso é pequeno, nada disso vai trazer ninguém de volta. Mas o que a gente está falando é da... As atitudes. Da solidariedade, né? Que você tem que ter, e muito nesse momento. Porque pelo menos, de alguma forma ou de outra, conforta, né? Conforta um pouco, sabe? Será que é uma coisa muito rude, muito cruel, às vezes tentar, né, pegar algo de bom dentro da... não existe nada de bom, mas assim, você pega, por exemplo, sabe esses torcedores, esses marginais que gostam de ficar se matando e matando os outros? Será que essas pessoas aí hoje... Eu tava pensando nisso que você vai falar hoje, sabia? Eu tava vindo pra cá no carro, mas eu tenho certeza que você vai falar um negócio que eu tava pensando. Mas o quê? Se o Corinthians coloca hoje um negócio em verde e ninguém xinga... Não é? Exato. Então, assim, sabe? Porque, por exemplo, gente, esse é o verdadeiro sentido espírito, do futebol. O espírito, né? Sim. Esse é o verdadeiro sentido do futebol. Né? A empatia. É. essa comoção, essa solidariedade. Então, partindo disso, amanhã, quando você for num jogo de futebol, não queira agredir aquele que está com a cor do uniforme rival. Mas né? esses ao qual você se refere, esses estão à margem dessa sensibilidade. Não existe. Não, não por tem. Isso que eu estou colocando aqui o assunto. É uma pena. Porque eu acho que esse seria um momento para. É uma pena. Porque tem muito marginal que ouve a gente também. É uma pena, sim. Então tem sempre aquele que ouve a gente e que costuma fazer bobagem. É uma pena. Sim, falar bobagem, né? Falar bobagem, fazer bobagem. Você, olha, você tá vendo, cara, como a vida não é nada. Sim, é tão pequena. Como a vida ela é frágil, como ela é pequena. Num segundo você perde a vida. Num segundo você perde a vida. Então, pra que você fazer da sua. Fazer do futebol uma guerra e um ódio? Porque aí nós estamos vendo qual é a verdadeira. E essa é a verdade do futebol. É o mundo se solidarizando. Lógico, você vai jogar futebol lá no campo, tem um jogador que faz falta no outro, os caras fica bravo, um briga com o outro, mas isso faz parte do jogo dentro do campo. Sim. Um jogador não vai matar não é guerra, o outro, né? Não é uma guerra. É uma coisa, uma situação. Agora... Os torcedores da organizada do Atlético Nacional, quando anunciaram a tragédia, o que aconteceu? Como era muito longe e muito difícil, eles... anunciaram no site dele quem tivesse picape e pudesse chegar até lá para levar os médicos, enfermeiros, equipes de ajuda. Contração, né? Foi legal, entendeu? É uma coisa que as coisas eu tava lendo, eu falei, pô, isso é do caramba. Anunciar no seu Twitter quem puder ajudar e tal. Aí depois de um tempo eles anunciaram, gente, não precisa mais, porque agora já tem muita gente, pode atrapalhar e tal. Então é legal quando você vê momentos assim, legal. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não, sim. Quando você, que, na tragédia, vezes, né? Que, às vezes assim, as pessoas se unem. O legal no sentido de deixar florar, né? Exato. Essa comunhão, né? Exato. Foi um momento impactante. Eu estava no estádio do Morumbi em 94. Clássico Palmeiras e São Paulo. Morte do Ayrton Senna, dia 1º de maio, não foi? Sim, sim. Isso. Dia do trabalho. Triste. E as duas torcidas gritando o nome do Senna. Gente do céu, né? Essa é a verdadeira coisa. Vai lá e torce pro seu. Sim. Okay, mas seria, o cara... Seria legal se fosse assim, você acha, Denis, que, de repente, esse tipo de acontecimento não toca o coração dessas pessoas que gostam de... Acho que não. De violência? Deveria, né? Deveria, mas... Infelizmente, o ser humano é um pouco complicado, né? Essa seria um momento de todos se unirem, ajudarem ao clube e ver o quanto a vida é tão frágil para perder tempo com uma briga por uma camisa de um time adversário, uma briga de torcida organizada. A vida é muito frágil, com um sopro ela se vai e por muitas vezes a gente fica se apegando em coisas tão pequenas, né? Não é verdade? Sombra, infelizmente não dá pra acreditar que... Não tem isso, jeito. Que não tem jeito, sabe por quê? Não tem jeito. Acabei de ver um post aí, o Bá vai te mostrar depois aí, não vou nem comentar. Ah, mas dependendo não merece lamentável. Nem divulgação. Não vai divulgar mesmo. Não vai divulgar. Mas depois de ver isso, você percebe que o torcedor... Não adianta. Alguns torcedores, poucos torcedores, eles são completamente idiotas. É o que tá mais. E eu vou dizer uma coisa pra você, talvez, o Sombra, essa comoção também... não foi mais complicada, sabe... por parte desses bandidos, porque se trata-se de um time que não é daqui da capital, um time pequeno. Sim. Se fosse, aí vem a minha pergunta, se fosse um time grande, será um Palmeiras da vida que acontecesse uma tragédia dessa, o torcedor se sensibilizaria da mesma forma? Ah, eu acho que sim. Mas aquele que é bandido, não. Mas aí não exclui... Você não sabe se esse aí é um bandido. Ah, mas parece, né? Mas aí, Domênico, não exclui aquele que tá à margem da sensibilidade. Mesmo dando risada, é um cretino. Ah. Esse aqui, sabe qual que é? Aquele que tá pronto para postar as fotos que não deve. Ah, com certeza. Você entendeu? Esse mas vão postar. Sim, então. Tem um idiota. Então, mas a gente tá falando de uma grande quantidade, né? E pessoas com sensibilidade. Esses aí, não. Lamentável. Aquela minoria, né? Mas, oi. Obrigado pela sua ligação, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado e queria mandar um abraço aos meus amigos que estão escutando, Danilo, Felipe, e abraço a todos do programa. infelizmente hoje é um dia triste para todo mundo do futebol. Verdade, é isso aí, velho. Verdade. É isso aí. Um abraço, cara. Tudo de bom. Tudo de bom pra vocês também. Tchau. Abraço. Valeu. E se você quiser também mandar a sua mensagem participando do nosso papo de alguma forma, né? É, mande no nosso WhatsApp, 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp. Fala aí seu pensamento sobre a situação, sobre o acontecimento de hoje. Manifeste-se. 94-353-0150. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Sabe por quê? Porque amanhã é dia de jogo. É isso aí. É dia de chamar os amigos e a família para sua casa, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, mas e você? Hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. Presta atenção. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Brahma, o Extra é o dono da bola. Então você já sabe, hein? Você já sabe, hein? Escale Brahma para sua torcida e comemore. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. É isso aí, esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Vamos colocar aqui um trechinho, olha. É um trechinho da participação do Mário Sérgio quando ele esteve aqui no programa. O famoso Mário Sérgio, falecido hoje, ex-jogador. Ex-jogador de um monte de clube importante, né, cara? Eu, particularmente, acho que foi um dos melhores jogadores a vestir a camisa do São Paulo. Era um absurdo que o Mário jogava. Não estamos nem falando do aspecto pessoal, né? Ainda mais o Benja, que teve um relacionamento mais próximo do Mário. É, muito querido também do Benja, né, Benja? Então... Muitos anos, mas repito, gente, ele adorava o Estádio 97. Quem teve a sorte? Não, sim, ele adorava o Estádio 97. Vou falar de novo. Ele foi jamais. Assim que ele fala disso, ele jamais se recusou, quando eu convidei ele a vir aqui, a participar na Copa do Mundo, que ele ficou 2 horas e meia sentado lá comigo. Você pegou o Mário jogando? Hã? Você pegou o Mário? Lógico que peguei. Esse, o Mário, eu vi jogar muito. O Mário era um craque de verdade. O Mário é um cara insubstituível. O Mário é aquele cara que, por onde ele passou, ele nunca passou em branco. Pode ser pelas loucuras dele, mas pelo carisma, o alto astral. É um monstro. O Mário Sérgio, parceiro, olha, juro pra vocês. Você pedia um negócio pro Mário Sérgio, ele não falava não. E é uma pena, porque o Mário Sérgio, ele era tão louco que há 3 meses atrás nós fizemos uma aposta no ar. Porque eu falei há 3 meses atrás, eu falei, olha, o Inter vai cair. E o Mário, pra quem não lembra, o Mário foi campeão brasileiro invicto no Inter. E como jogador no Inter, 79, né? É, ah. Aquele timaço. Depois o Mário Falcão foi... Falcão e depois companhia o Mário limitada. Foi treinador do Inter, o torcedor do Inter adora ele. O Mário foi campeão do mundo pelo Grêmio. Aí eu apostei, eu falei no ar, falei, Mário, o Inter vai cair. Porra, não vai. Mas o Mário falava que não ia cair pelo coração, né? E aí eu falei, Mário, porra, se quiser apostar, a gente aposta qualquer coisa. E é aquelas loucuras do Mário Sérgio, que ele não tava nem aí. Ele apostou uma coisa delicada. Então todos os jogos do Inter nesses 3 meses gerava sempre uma repercussão nas mídias sociais e no nosso grupo de WhatsApp, porque ele falou, eu aposto com você. Eu vou dar uma parte preciosa do meu corpo que eu nunca dei e que tem 2 letras. Ele falou isso no ar. Tá brincando. Eu falei, Mário, você tá louco? Ele falou, não, é a convicção que o Inter não vai cair. Então, todas as rodadas que o Inter perdia... Você falava... No, aí entrava bagunça. No Twitter, as pessoas mandavam, ó, Mário. E o Mário, nas últimas semanas, o Mário começou a ficar preocupado. E o Mário não tava nem aí onde ele tava. Ele falava mesmo, lá na Fox, ele falava, Benja, eu já contratei um dublê. Eu falei, não, Mário Sérgio, apostamos eu e você vai pagar... E eu vou contratar um cara bom, porque não vai ser eu, não. Então, esse era o Mário Sérgio, entendeu? E particularmente, os programas que ele participava aqui eram muito brincadeira, bons. Brincadeira, né? Lógico, porque era o Mário Sérgio é aquele cara que você pergunta... Sincero, né? Ele vai falar... Respondeu... Torcedor tá de São Paulo estava chateado, por exemplo, quando ele falava do Tele Santana. Mas é um negócio que ele falava pra mim, ele falou, Benji, eu não tô falando mal do Tele. O que eu falo do Tele que as pessoas não entendem é que na parte tática, o Tele não era bom. Na parte de fundamento, o Tele era um monstro. É, ele falava isso, falou, pô, não tenho nada com o Tele, muito pelo contrário. Nunca teve, né? Mas os caras xingavam ele, pô, o torcedor não admitia. Mas era o Mário Sérgio. O Mário Sérgio nunca ia dar um comentário que ia passar batido, entendeu? Sim. Você ia falar, tá bom. Você tem uma reação, né? Automática. Porra! Não fazia média, né? Odeia, sempre falava bem sincero o que ele pensava e... Isso é muito legal, né? O que é muito legal. E até nas brincadeiras dele, é isso que eu tô te falando. Olha o que ele aposta no ar. É. E a gente no programa falou, Mário, ô, você tá louco? Ainda bem que eu não apostei nada com ele. E ele ria, ele não tava nem aí, cara. Você apostou sim. E vou contar de novo, vou repetir. Pô, há um mês atrás... O pessoal da Honda, eu dei ideia de trazer dois ex-jogadores. E um eu falei, o Mário Sérgio Pons de Paiva. E liguei na frente aos diretores da Honda, são testemunho, o Danilo, todo mundo. Os caras do Banco Honda Hall, o Mário, o Beto Sasso. Na hora, liguei na frente dele, Mário, você vem? Pois está no 97? Pode fechar. Maravilha. Tem cachê, não quero. Não me insulta. Mas vai ser a oportunidade de fazer uma grande homenagem para ele, né? Sim. Nesse então, evento, cara, né? Então, o que a gente pode fazer? O mínimo... O Mário era um cara divertido. O que a gente vai fazer? Eu tô desolado. Vamos ouvir aqui um trechinho da participação dele? Triste pra cacete, mas o que vai fazer? Quando ele esteve aqui no estádio recentemente, né? O Mano não veio. Eu vou contar pra vocês. O Mano tá tão mal que ele não consegue falar. Ele não consegue falar. Tô falando pra vocês. Ele está... Ele não consegue falar. Ele vai pra casa, velho. O Mano só chora. Porque o Mário também gostava muito dele. O Mário tirava sarro dele toda hora. Porra, mano, o que você tá tomando? Ó, pra você tomar esses negócios, você toma. Ele brincava muito com o Mano, né? Porra. Ô, mano, quando ele ficar, mostra o bíceps aí, mano, precisa treinar mais. É, vira meio aquele tiozão, né? O tio amigo, assim, né? É, só que é aquele puta louco que todo mundo gosta e sempre entra na brincadeira, entendeu? Vamos ouvir aqui a participação, um trechinho aqui. Hoje vai ter um programa com aqueles que falam na televisão, porque tem muitos que se intitulam de craques e não são. Esse era craque e é craque, velho. É verdade. Eu vou te falar, e o melhor de tudo é o seguinte, que esse, graças a Deus... Esse eu vi jogar e jogava esse pra caraca. Esse eu vi jogar também. Jogou muito. Uma barbaridade e o melhor. Porque com o microfone na mão ele não pipoca não, como ele não pipocava jogando. Também fala tudo. É verdade. Que pensa. Então, hoje é palmas pra Mário Sérgio Pôs de Paiva. Boa, Mário Sérgio é sensacional. Tá obrigado, bom, irmão. Obrigado. É, irmão. Mas... O microfone tá... Tá bom aí? Tá dando uma... Não, ele tá caindo, ó. Caindo aí. Tá aparecendo. Tá igual o Palmeiras, né? Agora vai. Não, mal, então tá não. Boa. Dá um Viagra pro microfone do Mário. Dá um Viagra, porra. Mas, Mário, obrigado por você ter vindo aí. Você sabe que, pô, somos todos seu... Somos fãzaços. Do Letre. Somos fãzaços seu. Pô, somos mesmo. Não, é verdade. Como jogador que nós vimos aqui, exceção do Mano e do Rudy. Mas eu vi no YouTube, mano. Mas nós vimos. Tem os melhores momentos do Mário Sérgio lá. Então, o meu pai, Márcio Landucci, sempre falou bem do Mário. Sempre falou bem. Verdade mesmo. Quem falou bem de mim? Não, meu pai, isso é verdade mesmo. Ele vai mandar mensagem já. Daqui quem viu o Mário jogar, acho que talvez eu. O RG, eu. Talvez o, não, eu vi. O Beijo e o Sombra. E o Bá e o RG. Ah, o Bá, o Bá. Aí eu e você, Domênico, nós só vimos como tivemos a chance de torcer por. É verdade. É, esse eu já não tive esse prazer, eu xinguei muito. É. É verdade. Mas. Procura aí. É uma satisfação muito grande estar com vocês todos aqui, porque a informalidade é a tônica. Eu acho que quando você vai para um lugar que tem muita frescura, eu não me sinto muito bem, não, sabe? E aqui é um lugar que eu sempre me senti bem, e desde a primeira vez que vim aqui, faz tempo. Mas depois disso a gente teve contato aí na Copa do Mundo e tudo. É, semana retrasada que você participou por telefone, que eu tinha direito do filho. Pô, tava no cinema, cara, com a minha mulher, esse vagabundo me tira. No cinema, tava vendo Truque. Caramba, foi tudo isso? Truque 2. Ô, Mário, aquele dia lá eu falei assim, pô, como é que o Mário voltou, explicou pra mulher dele... Ele tinha saído pra fazer comentário em rádio, velho. Você não conhece a mulher do Mário, que é uma santa. O filme é difícil de entender. Eu já não sou muito inteligente, fudeu. Aqui, ó, Mário, você participou do programa, o Face TV aqui, foi, ó, 8 de agosto de 2008. Que beleza, olha, 8 anos. 2008, velho. 8 anos. Precisamos diminuir essa frequência. Era menino, hein? Nós também. Tá certo. Hoje, Mário Sérgio, nosso convidado aqui no Estádio 97. Vamos às manchetes do estádio? É, então essa foi a participação aí, a apresentação do Mário, né? Na última vez que ele esteve aqui com a gente, não é? Mário Sérgio Pontes de Paiva. O que ele falou aquela hora era o que ele falava mesmo de coração. Uhum. Ele falou, não gosto de frescura e o Estádio 97 eu me sinto em casa. Por isso que ele vinha toda hora e quando a gente ligava ele participava, porque ele gostava. E olha, se ele não gostasse, ele não viria. Porque o Mário de político ele não tinha nada. É isso aí. Agora, muito se fala das causas, o porquê que teria caído o avião, né? Então, isso é algo que realmente, provavelmente, a caixa preta que vai revelar, né? No final, né? Mas aí tem uns amigos aí que curte aviação, etc e tal, piloto, né? Vamos falar agora com o piloto Leandro Aragon, que é um cara que conhece bastante de aeronaves, conhece bastante de aviação. Boa noite, Aragon, tudo bem? Acho que caiu a linha, viu, Oba? Acho que a linha caiu. Ou de ver se ainda tá no ponto A aqui, peraí. Peraí, vamos ver agora. Alô, Aragon? Alô? Não. Está. Ele tá ali. Alô? Opa, peraí, deixa eu me meter um pouquinho aqui, eu tô no carro, que acho que o lugar que eu tô é ruim. Espera um minutinho. Pois não. Aragonês. Aqui, pronto. Já melhorou. Tudo bem, Aragon? Como vai? Boa noite. Boa noite, Sombrinha. Boa noite a todos aí. Boa noite, Aragon. É um dia muito legal pra gente estar falando aí hoje no programa. Não queria estar sendo minha primeira vez no programa falando sobre isso, mas estamos aí, né? Me diz uma coisa, Aragon. O que, que pode ter de verdade ou não no que dizem? Há quem diga, não, o piloto jogou a gasolina fora porque sabia que ia cair. Não, o avião caiu porque teve pane seca. Ó, esse avião aí só pode voar 3 mil quilômetros, é a autonomia dele, e o piloto botou a gasolina que dava para 3 mil quilômetros, não contava com tanto a mais... emergência do outro avião. De emergência, de ter que voar um pouco mais. O que, que você pode dizer? Por exemplo, esse avião é um avião confiável, é um avião tradicional. O que, que você pode falar da aeronave, por exemplo? Então, essa aeronave, Sombrinha, uma aeronave que a gente não teve muito no Brasil. Sim. A gente só teve uma empresa que voou no Brasil, foi a Taba, há muito tempo atrás, que era Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. Eles voavam um modelo menor, era o RJ-70, e ele não fez muito sucesso no Brasil. Lá fora, principalmente na Europa, esse avião é muito usado principalmente pela Swissair. Tá. Eles usam para lugares de difícil acesso, a gente pode dizer assim. É um avião antigo, que hoje já está um pouquinho ultrapassado no mercado, visto a concorrência que ele tem, principalmente de Embraer e Bombardier. E não é muito utilizado aqui na América do Sul. No Peru ele é bem utilizado, mas é para isso, é lugares de difícil acesso. Cusco, por exemplo, um aeroporto crítico. Medellín é um aeroporto que fica ali no meio das montanhas. Podemos dizer que é um aeroporto que tem aproximações desafiadoras para os pilotos, podemos dizer assim, certo? Uhum. O que está se levantando até agora é tudo especulação. Eu, como piloto, não posso virar para uma pessoa e falar, olha, foi isso que aconteceu. Jamais poderia falar isso. A gente tem que esperar o relatório das pessoas competentes, né? Que vai estudar o que aconteceu, vai procurar a caixa preta. Provavelmente eles já estão desde ontem à noite no lugar olhando o que aconteceu, se foi falha de combustível, se foi pane elétrica. O avião em si, a taxa de acidente dele não é uma taxa estrondosa, difícil, é uma taxa um pouquinho alta, mas não é uma taxa de dar medo, falar não vou, o avião não é seguro. O avião é extremamente seguro, não só esse modelo, como todos os outros que a gente tem hoje no mercado, né? Uhum. Aí, o que a gente viu até hoje, que conseguiu levantar de informação até agora? Começaram falando de pane elétrica. Pane elétrica pode derrubar um avião? Pode derrubar um avião, mas vamos analisar o avião. Esse avião ele tinha 4 motores. Cada um desses motores tem um gerador de energia, certo? Se falha nos 4 ao mesmo tempo... Vai ser difícil, né? Vamos falar de alguma coisa que deu falha ao mesmo tempo. O acidente do Rio Hudson. Os caras perderam 2 motores ao mesmo tempo por causa de pássaro. Foi a primeira vez na história da aviação que um avião a baixa altura perdeu os 2 motores. Entendi. Pode acontecer? Pode, mas é mais fácil você ganhar 10 vezes na Mega Sena do que acontecer isso, né? Entendi. Agora, esse avião, por exemplo, tem 4 motores. Com quantos motores ele poderia continuar voando? 2? Um. Um? Um. Todo avião que tem mais de um motor, Sombra, ele é feito para voar com um. Tá. Ele voa. Não tô falando que ele vai ficar nivelado, que ele vai chegar ao destino. Não. Dependendo do avião, dependendo do peso, dependendo da condição atmosférica, o avião não pode ter sustentação para se segurar lá em cima. Então, você desce com um motor. Podemos dizer assim, certo? Agora, a caixa preta, ela tem realmente como revelar o que aconteceu? Tem, tem, tem. Caixa preta, são duas caixas pretas que vão no avião, principalmente avião de linha aérea. Os aviões pequenos hoje em dia não tem. O Eduardo Campos lá teria, mas não tinha. Esses aviões tem uma caixa preta que analisa a voz, que é tudo o gravado dentro da cabine, nos últimos gravados na outra caixa preta. Eles, a análise conjuga uma com a outra, certo? Então, por exemplo... Então, pelo amor de Deus, estamos falando uma suposição, não estamos falando que aconteceu isso. Claro, mas claro. Vamos falar que acabou a gasolina, tiveram uma pane seca. O computador de voo vai demonstrar que os quatro motores apagaram praticamente ao mesmo tempo. Ah, entendi. Aí dá para saber porque, mesmo aí aquela teoria de que o piloto teria soltado todo o combustível, também mostraria? Nossa, eu vou dar uma opinião minha a respeito disso. Minha. É. Para mim, combustível num avião é vida. Por quê? Com combustível você tem tempo para pensar, com os motores funcionando, você tem tempo para realizar, checklist, procedimento que você tem em caso de alguma emergência, você tem os procedimentos, você tem checklist, você tem que seguir aquilo. Então, o combustível, você fala, vou soltar para não explodir, é a última possibilidade, né? Luciano Huck, vai. O Luciano Huck começaram falando a mesma coisa. Do acidente do Luciano Huck. Ah, o avião perdeu combustível. O cara jogou combustível fora. Aquele tipo de avião não existe alijamento de combustível. Nem esse e nem esse Avro que eles estavam voando, 85, não existe sistema de alijamento de combustível. Ah, tem, então esse não avião tem. Não tem como soltar combustível? Ah, ele tá não. Falando que não. Ah, não tem não como? Não são todos os aviões que soltam combustível. Então a chance de ser... A família Airbus, o 320... Não. Eu sei que não, ele não alija combustível. O 330 alija combustível. Então a chance de ser pane seca é muito grande. Eu não posso falar isso hoje, ô Domeni, porque seria imprudente da minha parte eu falar, olha, foi pane seca. Não, mas é uma possibilidade. É uma grande possibilididade. Mas não é uma única chance. Exato. Não, é uma grande possibilidade. Exato. A gente se for falar em possibilidades, claro, é uma possibilidade. Porque agora, se ele não... O Aragon, só identificando, nós estamos falando com o Leandro Aragon, é piloto de aviação, conhece bastante aí das aeronaves, é um fanático pela aviação. Me diz uma coisa, essa aeronave é o Avro, né? É isso? Exato. Avro, é isso. Deixa eu ver aqui, é o Avro. É o RJ-85, ele tem três modelos desse avião. Ah, tá. Ele é uma melhoria de uma aeronave que era o British, é o BAE-146. Tá. O BAE-146 existe a versão 100, 200 e 300. Ele leva até quantos passageiros? É uma versão modernizada. Desculpa, não entendi do mesmo. Não, até quantos passageiros ele consegue levar? Com tripulação? Aí aí depende. Eu vou falar do 100 porque eu já voei uma vez no 100. O 100 leva um pouquinho mais de 100 pessoas. Um pouquinho mais de 100? É, o 300, que é o Avro 100. Que é a versão maior, é a versão modernizada do 146-300. Ele leva um pouco mais de 100 pessoas. Então esse da Chapecoense, ele era um pouco menor. Sim. Então, provavelmente ali, com os números que a gente estava vendo, ele estava quase na capacidade máxima de passageiro. Você acha que você acha que essa sigla tem a ver com a capacidade? Porque é o Avro RJ85. É o que caiu. Ou não tem nada a ver? Agora você me pegou. Você falou do Avro 100 que cabe 100? Não, eu tinha ouvido que era 95 pessoas que caberiam. Então, a possibilidade dele ir completamente lotado de pessoas é... Não pode estar, ele tem um envelope de voo dele, que é a parte aerodinâmica do avião, você tem o centro de gravidade do avião, que ele tem que ficar dentro desse envelope, dizemos assim, e o peso máximo dele. Você não pode extrapolar esse peso máximo. Então, vamos supor que o peso máximo dele seria 3 toneladas. E com todo mundo que estava dentro do avião, mais mala e o combustível, ele está com 3.200. Tá. Então você poderia ter algum problema estrutural na aeronave, na hora de decolar, principalmente na hora de decolagem, certo? Porque depois com o voo, peso do combustível vai indo embora, ele entra dentro do envelope. Aí ele vai aliviando o peso, né? Exato. Vai gastando combustível e vai aliviando o peso. Exato. Então, para você, você não vai poder... Vamos fantasiar um pouquinho. Você não pode tirar dirigente da Chapecoense de dentro do voo, certo? Não. Então, a possibilidade é tirar combustível só. Exato. Então você teria que tirar 200 quilos aí de combustível para entrar dentro desse envelope. Esses 200 quilos, dependendo de onde você for, você tem que fazer uma parada técnica para abastecer para poder chegar no seu destino. Ô, Aragão, eu só tô pegando aqui os dados que foram publicados pelo R7, site. A capacidade do RJ85 é entre 85 e 112 passageiros. O que depende, quem manda um pouco na configuração do avião é a empresa aérea que está comprando, Sombra. Tá. Porque a gente tem a aeronave 320 que nos Estados Unidos que voam com 150 passageiros, a configuração dele é para 150, aqui no Brasil é para 187. Depende do espaçamento de poltrona. Poltrona, classe, tem executiva, agora, uma classe só. Confere que a autonomia dele é de 2.900 quilômetros? Isso, eu vi, era 2.900 quilômetros, exato. E qual era a distância que o avião teve que voar de Santa Cruz de la Sierra até Medellín? Qual Falaram que era 3 a distância? Mil quilômetros, não é? É, o que eu vi aqui em grupo, hoje não parei em casa até agora. Ah. Então, as informações que eu estou tendo são de grupo de amigos de piloto, essas coisas. Uhum. O que eu já recebi até agora, em linha reta, dava 2.985 quilômetros. E se ele colocou combustível para 3 mil, é bem muito perto da margem. É justo, né? É justo, porque, Domênico, é justo? A legislação aérea é o seguinte, para você fazer um voo, que seja daqui para o Rio ou daqui para Medellín, você precisa ter combustível dentro da aeronave para quê? Para você sair daqui de São Paulo, ir até o Rio. E ter uma reservinha. Exato. Ou então, a nossa alternativa seria Belo Horizonte. Chegamos no Rio, não podemos pousar, a gente teria que ter combustível para sair do Rio para Belo Horizonte. Certo. Se o voo é diurno, são mais 30 minutos de voo além. Se o voo é noturno, são mais 45 minutos. Então seria A, B mais C mais 45. Caraca, velho. Quer dizer que depende, então, se for de dia é menor do que é de noite? É menor, porque você, a visibilidade ajuda um pouco, Mor. Para isso também. Mas é a legislação. E todo mundo que voa hoje em dia voa com isso. Ah, tudo bem, daqui até o Rio gasta 2 mil quilos de combustível. Ah, mas a gente tem que decolar com no mínimo 5. Por quê? Para cumprir toda essa regulamentação. É verdade, Aragão, que esse avião poderia ter caso realmente ele não tivesse condição de pousar lá no aeroporto, ele poderia até... Bogotá? Até Bogotá? Falaram isso, né? Seriam 30 minutos até lá. A gente poderia dizer que se ele visse que teria algum problema, ele poderia ter pousado antes, né? Mas uma coisa que eu estava até ouvindo no programa aqui, eu recebi aqui que você falou, Mota, que isso pode influenciar bastante. E tinha um avião antes que pediu emergência, né? Exatamente. Existia um voo saindo de Medellín para Bogotá da Viva Colômbia, que é uma empresa aérea deles lá, que pediu para voltar. Pelo que... E tem de imagem até agora do rastro dos dois aviões, estariam se aproximando em Medellín no mesmo horário, por volta das... Aqui no Brasil era uma da manhã. 48 da manhã. Por aí, quase uma da manhã, né? É, exato. Meia-noite e 48, meia-noite e 50 que aconteceu. Certo. Não isso, mas... Ele tem que escolher um avião, né? Na legislação, a aeronave declarando emergência, ela tem prioridade... Ela tem prioridade de pousar, é isso? Caiu. Acho que caiu a linha, hein? Caiu a linha. Deu aquele... Aragão? Acho que caiu. O Aragão... A gente vai tentar reconectar, né? A gente vai tentar reconectar. Pra poder conversar com ele. Exatamente. Esse estádio 97 aqui na Energia 97, a gente tava com o piloto de aviação, Leandro Aragão, tava contando a gente aí um pouquinho mais do que pode acontecer, quais são as características da aeronave, o que poderia ter ocasionado, né? Vamos falar aqui do Feirão Honda e na sequência a gente tenta voltar com ele aqui no ar. Olha só, amigão, você que tá louco para comprar sua moto Honda, aproveite essa oportunidade incrível e comece 2017 de moto nova. Feirão Honda Motos, dias 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. Toda a linha com preços imperdíveis e as melhores condições e taxas. E mais, levando sua carteira de motociclista, você pode fazer o test ride. Vai ter a Honda XRE 190 de R$ 14.363 por R$ 13.300. Tem também CB Twister de R$ 14.925 por R$ 13.050. E a PCX, hein? De R$ 11.836 por R$ 10.590. São muitas promoções e descontos de até R$ 1.800. É isso mesmo. Então não perca essa grande oportunidade de realizar o sonho de ter uma moto Honda. Ai, não acabou não, amigão. Vai ter show, espaço kids e outras atrações para a família toda se divertir. Então aproveite, hein? Anota aí. Feirão Honda Motos, dia 3 e 4 de dezembro, das 9 às 17 horas, no estacionamento da Arena Corinthians. E olha, as melhores condições para você financiar a sua Honda. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Feirão Honda Moto. É isso aí, Narigudo. Estamos de volta aqui com o Leandro Aragon, piloto da aviação. Ô, Aragon, desculpa. Oi, aí, cara, parece que caiu a linha. Então, só passando, repassando. Por exemplo, esse avião, vamos supor, ele tem autonomia de 3 mil quilômetros. Exato. Ele pode levantar voo e partir para um destino tendo gasolina só para 3 mil quilômetros? Não. Mas como ele é o dono da companhia, você acha que ele poderia ter feito isso? Não, eu vou conseguir, eu vou, eu confio no meu taco. Você acha que poderia ter acontecido isso? Ah, é difícil. Olha, Domênico, aí seria até apontar dedos. Isso a gente não pode fazer, principalmente a frente aérea. A gente já tem uma investigação aérea bem grande. Não, eu sei, sei. Mas enfim, ele tem essa autonomia de fazer isso sem consultar ninguém e conseguir fazer? Então, ele pode fazer isso, sem problema nenhum. Só que ele teria que arcar com as consequências. E caso, né, é o famoso vai que dá. O vai que dá na aviação, vai que dá. Já matou muita gente. É, né? Você já conheceu gente que gosta do vai que dá? Já? Vamos pular de assunto, vamos pular de assunto. Tá vendo? Entendi. Só que assim, né? Infelizmente as pessoas que estão lá, a gente não sabe o que aconteceu, mas é tudo uma hipótese, né, Sombra? Na hipótese de, né? As pessoas que estão lá, né? Domênico, aquela teoria é a seguinte. Ah, você sabe que seu carro faz, certo? Ah. Só que você vai para uma viagem de 900. Pô, vou tentar ali, não, vou tirar o pé um pouquinho, vamos ver como é que faz. Em vez de a 120, eu vou a 100, para ver se aumenta um pouco a autonomia do avião. O avião tem uma potência de cruzeiro, a potência máxima para velocidade. Então, vamos dizer, esse avião, a velocidade máxima dele era de 70% da velocidade do som. Ele entrou por quê? Ele gasta demais. Né? Ele for, é. Voando com o carro com o pé embaixo, tem que ver. Então você reduz ele para 68, 67. Só que se você olhar o manual do avião, ele pode te dizer que ele consegue esticar um pouco a autonomia dele voando a 63% da velocidade do som. Então você tem uma velocidade de maior alcance, ele economiza um pouco mais, vai mais lento, mas consegue ir um pouquinho mais longe. Mas o certo é você sair sempre com combustível a mais para ter um plano B, né? Porque no caso, senão você não vai ter plano Exatamente. B, né? Exatamente. É o que a gente fala também. Lá em cima, a gente não tem um acostamento para encostar. Exatamente. E ligar pro seguro. Falar, meu carro quebrou. Meu carro acabou a gasolina. Agora, não podemos dizer... É lógico, como o Aragon já disse aqui, não pode apontar dedos. Quem vai dizer o que aconteceu é a caixa preta. Sim. As caixas pretas é que vão dizer. Aérea, né? Então... É o que vai definir. A investigação do acidente que vai definir o que aconteceu. Outra coisa, Sombra, que é bom ressaltar. A investigação aérea, ela não aponta culpado. Ah, não? Ela, não dá para saber, né? Ela aponta a causa. Exatamente. Ela aponta o que contribuiu para o acidente. Que pode ter acontecido, No fim da investigação, não vai falar. Conclusão. A culpa foi do dono do avião... A culpa foi do controlador, a culpa foi do Zé das Couve que abasteceu o avião errado. Sim. Não, ela vai mostrar os motivos por que aquilo aconteceu para nós estudarmos aquilo e evitar que aquilo ocorra novamente. A investigação aérea é basicamente isso. Ela nunca aponta culpado. Quem é a culpa, quem aponta, né? Pode apontar culpado é a polícia, a investigação... Aí, baseado no laudo da aviação, quem se sente atingido e prejudicado vai buscar os seus direitos na justiça E a justiça exatamente. Vai julgar baseado nos laudos, os laudos técnicos emitidos pela inspetoria. Exatamente. Vamos usar aqui, no caso no Brasil, é o CENIPA que faz toda essa investigação. Provavelmente, como a aeronave foi fretada pelo Brasil, vai um pessoal de investigação do CENIPA para lá para acompanhar e auxiliar tudo isso também. Vai vir um pessoal da Inglaterra, que é o fabricante da aeronave, para olhar também. É um negócio é padrão. Exato. É um negócio bem profundo, mas ele não aponta culpado. Ele aponta as causas do que aconteceu e para nós. Não repetindo isso novamente. É. Agora, Aragão, mas é uma coisa que, assim, na hipótese do piloto ter colocado só a gasolina justinha e não ter sem feito... reserva. Não, porque não cabia mais que... É. Não cabe mais gasolina do que aquilo. Sim. O que seria conveniente, se foi essa causa, era ter feito uma conexão em algum outro lugar para reabastecimento. Dá uma paradinha. Correto? É o que a gente fala de escala técnica. Não precisa nem descer ninguém do avião, nem nada. Você para, o pessoal abastece e vai embora. Não. Agora, dizem, o piloto era dono do próprio avião. Ele recebe uma grana para fazer a ida e a vinda, né? Uhum. Quanto mais gasolina eu puser aqui, mais eu vou gastar, né? E a vocês acham que pode acontecer isso? Hã? Muita maldade. É, a gente não tá levantando maldade. É, porque você parte do princípio que ele tem, como piloto, a consciência de que não pode fazer isso, né? Exatamente. E que ele não quer se matar também, né? Porque ele morre junto. Mas é estranho. É uma coisa que eu falo para meus alunos, quando eu estou dando aula, para o pessoal que pergunta na aviação se eu tenho medo de alguma coisa, eu falo, olha, eu não gostaria de me colocar num lugar que eu me machucar. Se eu não estou me colocando no lugar para isso, eu estou preservando todo mundo que está atrás junto comigo. Pelo menos eu sempre pensei assim. Então, se você começar a negligenciar com combustível, começar a negligenciar a aviação com manutenção, é o barato que sai caro. Uhum. E paga com a vida, né? Não tem como. Exato. Não só dele, né? Né? Geralmente não é só dele. Você não vai estar aqui para aguentar todo o ônus do que você aprontou. Quem vai estar aqui vai ser os parentes, sua família, a família dos outros que você machucou, que você prejudicou, todo mundo que está envolvido nisso. Está sete palmas embaixo do chão. Para você, tanto faz como tanto fez. Mas a aviação não é um lugar que cabe negligência. Você pode negligenciar a manutenção do seu carro, você pode negligenciar a manutenção do seu ar-condicionado em casa, do que for. O avião não dá. O avião não pode deixar de gastar com ele, né? Não pode. Não, não pode, Domênio. Você acabou de falar tudo. O avião é um negócio que você só enfia dinheiro nele, mas se você querer negligenciar, ele vai te tirar muito mais do que dinheiro. Bom, agradecer a você, Leandro Aragão, piloto. Ele já deu pra ter obrigado uma aí, ideia, né? Professor, valeu, muito obrigado aí. Acho que você deu um... Deu uma geral, né? Deu uma geralzona bacana aí pro pessoal. Só uma última aí, ô Aragão, só uma última informação aí, que agora tá aparecendo, né? Que houve, naquele momento, houve dois pedidos de emergência. Quem que seria o prioritário? O maior avião, o menor? Como é que tira isso? O que pede primeiro? Pode. Quem pede primeiro? Quem pede primeiro tem prioridade. Não, e se o problema do outro for maior, não tem. Mas não dá pra saber. Você não sabe qual é o problema maior. Emergência ou emergência? Mas se o avião for maior, por exemplo, você fala assim, pô, aquele avião tem 400 passageiros. A gente tem tipo de emergência. Aí tem uma emergência que o cara pode ter um probleminha que ele pode ficar meia hora ali voltando, então, esperando. Como a gente pode ter uma emergência que é fogo na cabine, que pelo amor de Deus, é a pior coisa que pode ser no avião. Fogo e perder... Pegar fogo e tal. Então vamos lá, uma pergunta aqui da nossa produção. O primeiro avião que pediu a emergência, ele tem lá 30 passageiros. E o segundo que pediu tem 200. Tem prioridade ou não? Não, é o tipo da emergência que define. É o tipo da emergência? Fogo na cabine, vai lá. Tá... É, exato. É o que for mais crítico, né? A gente pode dizer, se o cara tá perdendo o motor, o cara tá chegando sem combustível, o cara precisa pousar, ele pousa primeiro do que o outro. E ninguém falou qual foi a causa do outro avião, a emergência do outro? Não, ainda não saiu. Ah, até agora não. Porque todo mundo fala que o primeiro pediu, mas ninguém sabe o que aconteceu. Mas ele saiu daquele aeroporto e tava voltando, não é isso, Aragão? A do mesmo aeroporto? Exato. O que eu vi aqui até agora, que passaram, foi que esse avião da Viva Colômbia decolou de Medellín para Bogotá e retornou para Medellín. Ele não alguma chegou, coisa ele... Quando você fosse até o meio do caminho e voltou. É, ele agora, falou assim, não vou conseguir voltou, chegar lá, né? De repente. Ele, não, o porquê eu não sei, Mota. A gente não sabe, pode ter algum problema. Uhum. Tinha algum problema no avião, teve que retornar, não podia seguir voo. Você tem esses itens que tem algum tipo de pane no avião, e retorna e pousa. Né? Não dá para seguir viagem. Tá certo. Tá falou, bom, Aragão. Muito obrigado pelas informações, viu? Imagina que isso, ô Sombrinha, eu queria agradecer a vocês aí, deixar um abraço a todos, deixar parabéns aí pro Domênico pelo campeonato. Muito obrigado. Ser corintiano. Mas, parabéns. Obrigado, Aragão. Agradecer a todos aí, se precisarem aí. Tô agora. É nóis. Valeu, Aragão. Obrigado. Acho que teve aí de uma aula, hein, sobre esclarecedor, as questões. Né? Olha, ele não alija o combustível, ele não dispensa o combustível, né? Isso a gente não sabia. São menos que a gente não sabia. É, né? Isso eu não tinha visto em nenhum lugar, nem na mídia, não. Enfim, nem internet, nem na rádio que eu ouvi durante o dia, ninguém comentou esse assunto. É porque é um assunto extremamente técnico de quem... Sim, quem conhece a aeronave, o modelo da aeronave. Tem que conhecer, estudar a aeronave. Tem umas informações, o zagueiro Neto, ele sofreu um traumatismo craniano e passa por cirurgia. 12 horas, cara. Ele aguentou 12 horas. O goleiro Foulman teve uma perna amputada. É. Sim. 24 e anos, pode amputar a outra. Também. Foulman, que era o goleiro reserva, né, do Danilo. Isso. Sim. Aí você também tem o lateral, o Alan Ruschel também, que... Parece que ele tinha sofrido um problema na coluna, ia passar por uma cirurgia. Exato. E pode ficar. Pode ficar paraplégico. Exatamente. E lembrando que esse avião... Quem está... teoricamente, melhor entre os sobreviventes, teoricamente, é o Rafael Reis, que é o jornalista que estava viajando. É. Falou assim, ó, parece que ele é o que está... De todos, o estado crítico é o Neto. Parece que é bem complicado a situação. Que foi encontrado por último, né? Já não tinham dado... Ele resistiu 12 horas, né? Sim. Caraca, todo velho. Frio, toda a chuva. Mas eu vi o cara falar que ele que estava com uma... aparentemente o melhor. Não. O Neto é o pior. O Neto, ele ficou 12 horas para ser atendido, para ser... Chegar resgatado. Chegar ao socorro. É porque não acharam ele, né? Só começaram ele porque ficou ele, dentro tipo... da fuselagem. É, e só acharam ele porque ele começou a gemer, fazer barulho. E esse avião, ele tinha levado a seleção da Argentina algumas semanas atrás, né? Tem foto do Messi. Do Messi e Mascherano. É coincidência ou não, morreram alguns jogadores um pouco mais conhecidos do público do futebol, né? O Kleber Santana, né, Sombra? O Ananias, por exemplo. Ananias. Pra você Ananias. Ter uma ideia, o Ananias Palmeiras. Ele fez o primeiro gol vestindo a camisa do Sport num jogo que o Palmeiras perdeu de 2-0. Incrível, Sombra. Olha só que, como é coincidência a coisa, né? Ele fez o primeiro gol na Arena do Palmeiras. Sim. E o último jogo dele foi na Arena do Palmeiras. Porque ele tava jogando esse jogo aí. É verdade. Caraca, é verdade isso. Não, aí tem uma série de coisas. É louco isso, né? E de fatos que aconteceram. Você imagina que naquele vídeo que o Benjamin passou pra gente. Thiaguinho, não. Né? Coisas que... Porque que o jogador, a gente torce pro jogador e a gente critica o jogador. Como se fosse um jogador de videogame, mas ele é um cidadão, ele tem pai, tem mãe, tem pai, esposa, humano, tem né, filho. Tinha jogador que ficou lá sabendo no embarque que ia ser pai, né? Então, foi o Thiago. Louco isso, então, né? Então. Até cada na história hora que de vida aparece um vídeo diferente ele, ali, né? Esse pessoal que era uma brincadeira dos amigos, né? Ele joga a caixa, para com isso e tal. O cara, abre aí a caixa. Abre aí, ele olha e tal. Vem aquele jogador. O cara que não embarca, né? Porque esqueceu o passaporte. Como é que você vai viajar? Esquece o passaporte num, né? Estádio 97, né? Na hora o pai deve ter ficado puto, né? Com ele. Deve ter falado pra ele: putz, como é que você esqueceu o passaporte sabendo que você tinha que viajar? Né? Olha, eu acho o seguinte. Quando tem alguma coisa que eu quero fazer, o negócio não dá certo, eu volto pra trás. É mesmo? Você é assim? Ah, sim. Ok. Se eu vou fazer uma viagem. Qualquer que seja. Ó, Domênico, ó. Vamos supor, eu tô num táxi, tô indo pro aeroporto pra viajar. Ah, deu um problema, o táxi parou. Que tipo de problema? Não interessa. Se é algo furou que, o pneu. Ah, se é algo que quer te desviar do caminho do negócio... Não, começou a dar tudo errado naquele dia, vai embora. Véio. Ah, meu... Três vezes, Domênico. Tipo, vai... Furou o pneu do táxi, aí o táxi vem um outro táxi. Puta, tá demorando pra chegar. Aí você chega no aeroporto, você esqueceu a vacina que você queria tomar. Mas também pode ser o contrário. Pra você lutar com o destino. Não, mas também pode ser o contrário. Você pode ter perdido esse, pega o outro cai. Era pra você cair. Pode ser também, tem. Tudo tem os dois lados. É, porque a verdade é uma só, né? Se chegou o teu dia... Que nem aqueles jogadores que não foram relacionados. De repente podia estar chateado, porque não foi participar da final. Sim. Ficou... E aí o acidente aconteceu e a pessoa tá aqui. Ou machucou, como o Johan, que é aquele jogador que o Palmeiras contratou, ele machucou novamente e não foi. Joelho, né? Provavelmente ele poderia até ter sido relacionado para esse jogo. Agora, você fica imaginando como é que foi a cabeça desse moleque, né? Imagina os caras chegam amanhã, pode falar. Não tem mais os amigos do cara morrendo todos. Não tem. Não, você não viu aquela foto do vestiário? É um goleiro reserva do reserva lá, que tá desde 2006, que comentou a respeito disso aí num site aí. Tava lendo a matéria. Não, a foto deles três dentro do vestiário. É, sozinho. Os três que ficaram. Pô, os três lá no vestiário é duro. Para. É muita coisa. Essa dor. Eu não cheguei a ver. E a parte psicológica agora, você imagina esse moleque aí que vai jogar no Palmeiras, daqui pra frente. Vai ser muito difícil ele esquecer um negócio desse, trabalhar com isso na cabeça, né? Ah, vai ter que fazer um trabalho em cima do menino. E eu fiquei imaginando, Sombra, esses caras que vão conseguir sobreviver... Como é que faz pra pegar um avião de novo? Isso vai ser duro. Não é só eles, principalmente jogadores, sim, é verdade. Mas hoje o que tem de gente aí que tá com medo de pegar já avião por causa da notícia, você não tem dúvida. É. O que tem de gente hoje... E o cara que trabalha, que tem que viajar toda hora? Olha, eu obrigado. Toda vez que acontece um desastre desse... O cara fica com medo. As pessoas falam, puta... Até hoje eu não esqueço. Quando morreram os Mamonas, eu tava voltando, ia voltar de Brasília pra São Paulo. Cara, é difícil. Você tava dentro do avião? É difícil, cara. No mesmo dia? Aquela... No mesmo dia? Sim, aquela coisa aquela toda. Aquela coisa aquele burburinho. Eu comecei uma semana depois que caiu aqui em Congonhas. Aquele burburinho é difícil, cara. Imagina agora, vou te falar. Um cara desse, nossa. Agora, queda de avião é que nem uma loteria. Meu, nesse momento, só aqui que a gente tá falando do programa, que a gente tá falando, mas quantos aviões levantaram voo no planeta? Tem um aplicativo, né, de celular e tal. Sim, você consegue ver o radar do mundo inteiro. E aí um amigo meu tava mostrando isso, agora mesmo pela manhã, o que tem de avião que sobrevoa o Brasil. É, esse aplicativo. Né, aí você vai lá em Nova York, por exemplo, RG, que é lá, é mais ainda. É um formigueiro. Parece um formigueiro, é isso, essa é a palavra. Formigueiro então, de aviões. Então assim, Você viu, então, quando viu lá cai em um avião, você literalmente, entre aspas, fala, foi uma loteria. Foi uma loteria. Porque um avião cai... É que as pessoas... Lógico, é psicológico isso. Se você saindo daqui estranho for atravessar avenidas, tem muito mais chance de morrer atropelado do que cair num avião. Dentro de um carro, a possibilidade de um acidente de carro é muito maior. Todos nós aqui no dia a dia temos muito maior probabilidade de morrer de N fatores atravessando a rua ou num acidente de carro ou do ônibus do que os caras que hoje estão agora pegando avião. Só que também cai. É uma loteria azarada do inferno. Mas cai também. É que geralmente o avião é um acidente mais fatal, né? Porque você... Ah, sim, enfim, A característica do acidente, ela é... É que tá no psicológico. Definitiva, O que você mais ouve? É isso que ele acabou de falar. Olha, o acidente de avião, pô, é uma loteria, né? Repercute, difícil, é muito seguro, não sei o quê. Então, quando acontece, pô, o impacto da informação, ela é absurda. Isso aqui é que nem ganhar na loteria. Como eu não vou ganhar na loteria... Então, eu penso na estatística do negócio. Né? Ah, tranquilo. Você dorme, né? A gente toma um remedinho, né? Pra ver se dá aquele low profile pra apagar durante o voo. Mas impacta demais, né? Eu tomo vários se não, amanhã não tiver um acidente de ônibus aí, que nem a gente tiver acidente de ônibus que capota na estrada, amanhã o nego tá pegando ônibus, não tá nem aí. Agora, avião choca demais. Nossa, é verdade. Choca demais, né? Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, se você está pensando em trocar de carro, é bom fazer uma escolha inteligente, tá certo? E a Nissan te ajuda nessa. Nesse mês, você pode ter o Nissan March 1.0 2017, o mais ágil da categoria, com uma pequena entrada de R$ 7.900 e parcelas de R$ 699. Aproveite e passe numa concessionária para você conhecer o lançamento do ano. Eu estou falando do Nissan Kicks. É isso mesmo, o SUV mais desejado. Ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, além de uma central multimídia e câmera 360 graus. E mais, ele oferece um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Tem um design super arrojado, bancos com tecnologia zero gravity e até três opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Vou dizer um negócio para vocês, esse carro é realmente incrível. Vale a pena, vai lá fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. E pedestre, Use sua faixa, hein? Estádio 97 aqui na Energia tem um oferecimento do Consórcio Honda. Quem ligar e disser, Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros, ganha um par de ingressos para participar do programa que vai se realizar ao vivo no Banco Honda Hall. Estaremos lá no dia 12, não mais no dia 5. Estaremos no dia 12 de dezembro. E ó, um evento com tudo incluso para você e acompanhante. Entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Temos mensagens através do nosso WhatsApp. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Felipe Pellegrino, de São Bernardo do Campo. Já dizia Mauro Betti, o futebol é a coisa mais importante dentre as coisas menos importantes. Vale a reflexão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Força, Chapé. Valeu, Felipe. Obrigado aí pela mensagem. Na verdade, foi o pai dele que falou, não foi o... Ah, foi o Geomir? Foi o Geomir que falou. Tá certo. Vamos lá, mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Nós nunca mais vamos ouvir o prepare-se do Deva Pascovitch, as tiradas fantásticas e comentários exatos de Mário Sérgio, a inteligência de Paulo Clément e do Vitorino Sherman. Vamos sentir saudade, entretanto, Deus vai ter uma equipe de primeira para transmitir os jogos lá no céu para ele. Henrique Salvador. Um abraço, gente. É, e lá a concorrência tá forte, tem o Fiore. Tem nossa. Oh, e o bom é que o Mário vai chegar zoando, né? Porque do jeito que ele era aqui, vai chegar tirando uma, né? Vamos lá, mais mensagens. Pessoal do estádio, Chicão de São Bernardo do Campo. Um dia muito triste hoje, muito triste. Acho que o futebol realmente tá de luto. Mas num dia muito triste a gente tem uma alegria em ver o comportamento dos rivais, dos adversários, se solidarizando com a Chapecoense, oferecendo ajuda, jogador, mudança na regra, título. Acho que isso é o espírito do futebol. Esse é o esporte que a gente aprendeu a amar. É, perfeito, cara. É isso que a gente tava falando aqui, né, velho? É isso aí, amigo. Sombra, pessoal do Estádio 97. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos dias mais tristes da história do futebol. Nós que somos apaixonados por futebol, morremos um pouco também hoje com essa tragédia imensa. Não só dos jogadores da Chapecoense, mas pessoas que transmitiam emoções pra gente, momentos maravilhosos como o Deva, como o Mário Sérgio e por aí vai. Só tenho a lamentar e me solidarizar com as famílias desse pessoal. Um abraço, até mais. Valeu, até mais. Para mensagens através do nosso WhatsApp, você pode mandar a sua também no 94-353-0150. Pode mandar a sua mensagem, seus sentimentos, né? Pode comentar aí o que você tem para falar a respeito do acontecimento de hoje. Estádio 97 também tem oferecimento de HD e seguros. Você tá lá no teu carro, tá tranquilão, e de repente batem na sua traseira. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é a Ivete Sangalo. Você sabe que você deu sorte, meu rei? Porque a Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer três ouvintes na sequência agora, no nosso momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Trim, trim, trim. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o William. Fala, William, tudo bom? Tudo, né, Dodô? É. Mais ou menos, né? É, fazer o quê, né? Fazer o quê, é o William do quê, o nome completo? É o William de Castro Júlio. Quantos anos você tem? 42. E mora onde? Eu moro no Jardim São Luís. E torce para? Corinthians. E que coisa hoje, um dia meio que atípico no futebol brasileiro, ou no futebol mundial também, né? É, cara, é complicado, né? Eu acordei, eu levanto bem cedo para ler o ônibus, né? Para pegar o ônibus, porque eu não tô trabalhando, eu tô afastado. E, cara, foi muita sorte conseguir falar com vocês hoje. O que você fazia da vida, meu velho? Eu sou bancário. Você é bancário? Tá desempregado? E... Não. Eu tô afastado, porque o ano passado eu descobri que eu tinha um câncer. É mesmo, cara? Isso. Força aí, velho. É isso, fiz a cirurgia em março. Tá se tratando, certo? Isso, tô me tratando, já fiz a cirurgia, retirei todo o estômago devido a doença. E, meu, eu tentei aqui 75 vezes falar com vocês hoje. É, mas conseguiu. Eu consegui porque eu, assim, é uma mensagem que a gente pode deixar, né, cara? Assim, eu, depois disso, comecei a dar valor às outras coisas, assim, né? Amigos, família, e o que aconteceu hoje tem um pouco a ver, né? Tem aí uma relação, porque a gente, para dar valor, tem que passar por alguns momentos, né? Assim, para sentir realmente na pele. E o que foi dito aí por vocês, pelo outro ouvinte, pelo estranho, precisa de, às vezes, acontecer algumas coisas para todo mundo dar valor, se unir. Você vê que todos os torcedores aí hoje, em prol da Chapecoense, né? E, pô, cara, eu aprendi aí em jogo de futebol com 4 anos de idade. E eu dava muito valor aí, eu dou muito valor a isso ainda, entendeu? O futebol é para unir as pessoas, né? Não só torcendo para os times, quando você joga um futebol com seus amigos, na várzea, seja lá onde for, você tem que... amizade, né, cara? E hoje, por incrível que pareça, tá todo mundo junto, podia ser assim para sempre, né? É, mas infelizmente não é, né? Eu vi até vocês falando, era absurdo aí. Eu também já vi aqui no Facebook hoje um idiota, né, o cara? Nem vale citar. Não vale citar o nome. É porque é exatamente isso. Eles fazem isso, essas coisas, nessa, quando acontece uma tragédia, acontece uma coisa, esses caras fazem isso pra exatamente ter repercussão e conseguir, sabe? Ele vive do ódio, então você não pode alimentar ele. Falando que queria que um avião de outro time paulista caísse. Isso é uma bobagem, desgraçado. Nossa, cara, isso aí... Eu acho que... Pô, o Corinthians... Você tira um sarro do corintiano quando o Corinthians cai pra Série B, do Palmeiras também pra Série B. Isso faz parte. Mas eu, particularmente, tô falando por mim, tá? Eu adoro ver Corinthians e Palmeiras, cara. E quando o Palmeiras cai, você tira um sarro, é legal. Só que eu gosto de ir no jogo Corinthians e Palmeiras, como provavelmente o São Paulino gosta aí contra o Corinthians. Ele tira um sarro, mas, pô, um tenor não vive... ódio, né? É aquilo, cara. Você precisa do outro pra você sobreviver, assim, né? Entre aspas. Então, falar uma bobeira dessa, sei lá. E aí eu tava muito afim de falar com vocês pra fazer essa comparação, né, cara? Dar valor a tantas coisas, né? E a gente passa por cima de tudo no dia a dia aí, trabalho, uma correria do caramba, e quando acontece essas coisas, agora vão provavelmente, sei lá, fazer alguma coisa para melhorar o outro avião, que parece que esse cara tem mais 4 ou 5, não sei, vão tentar fazer alguma coisa agora, se acontecer, se não houve, né, o erro humano, né? Vão tentar, só depois da tragédia que vão tentar melhorar, né? Resumindo. Tem jeito, né? Mas isso aí, gente, ó, assim, não se sabe qual é a causa. Então, não se sabe há o que precisa melhorar. Então, é complicado. Não, eu tô falando assim, Sombra. É se só acontece, só procuram a melhoria quando acontece. Não procuram... Por exemplo, uma comparação. Há muito tempo, a boate lá que morreram várias pessoas lá no Sul. A partir daquele momento... Talvez começaram a fazer uma averiguação melhor, entendeu? Precisou de acontecer aquilo para que bombeiros, sei lá, os órgãos públicos começassem a fazer uma verificação melhor, né? Das condições, então, tá, né, do espaço. Entendeu? Aí, pô, seria legal se ficasse assim agora, né, cara? Todo mundo aí unido, tentando ajudar a Chapecoense. Eu queria até falar assim para a Chapecoense que, se ela quiser, o Corinthians pode ceder uns 5, Giovanni Augusto, Marquinhos, Não, mas aí você não vai estar ajudando, né? Você vai estar dificultando, cara, vai a vida da Chapecoense. É, aí é complicado, né? É, então, assim, falando do futebol agora da parte divertida, né? Podia levar uns 5, 6 lá do Corinthians, né? Pra ajudar lá a Chapecoense também agora. De repente lá os caras conseguem jogar, porque aqui no Corinthians não consegue, né? A camisa parece que pesa, então. Ah, mas então... é o seguinte, agora com o passar do tempo, fim de ano, primeiro vai assimilar e resolver os problemas aí inerentes à morte dos jogadores. Sim. Aí depois eles vão ver aí quem que presta daqui, de lá, e vão montar. Isso aí vai ser remontado. Isso é o menos. Isso é o de menos. É o grão de areia, viu, velhinho? Diante do que aconteceu, isso também. Isso puta, William, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar. Boa sorte no seu tratamento. Obrigado pela audiência. Obrigado a vocês aí. É um grande prazer falar com vocês aí. Infelizmente o Mano não tá presente. Eu gosto muito do Mano e tal. Mais de todos, sem exceção. É isso, cara. Força e fé aí, velhinho, amigo, na sua luta. Abraço. Eu vou ver se eu fico bom aí pra qualquer dia visitar. Vai ficar, certeza. Vai. Boa recuperação aí. Obrigado a todos aí. Fica com Deus. Valeu, William. Vamos lá, segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó. Alô, quem fala? É a Camila. Oi, Camila. Oi, Camila. Oi, nossa, quanto tempo, gente. Verdade, Camila. Olha, Camila. Faz tempo que ela não liga, né? Agora eu moro na Luz. Na Luz? É. E a Camila do que, Camila? A Camila Harumi. Harumi. Verdade, a Camila já ligou há muitos anos, fazia tempo que você não ligava. É, né? Harumi faz tempo. Já é virgem, né? Já até filho, já tem 4 anos. Mas hoje é virgem, né? Não, tudo bem. Abre a sessão hoje. Vai. Hoje não tá pra proibir nada. Então fala aí, Camila, o que você... Qual é a sua mensagem aí? E aí, Camila? Nossa, eu tô sem palavra pra falar, porque teve o jogo domingo, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, se eles tivessem adiado a saída pra lá, se tivesse, sabe, isso fica só no si. Aí, sei lá... Se não tivesse classificado, aquela história, né? E você vê, Camila, e a gente estava falando aqui agora há pouco de susto, né? Depois de cair um avião, você pegar um avião. E aí, acabou de acontecer, né? Tá vendo? Um avião saiu decolou de Guarulhos, um Airbus 318, e teve que pousar forçadamente em Brasília, hein? Você vê que susto. Que eu estava vendo aqui, é muito parecido com o acidente dos Mamonas, né? Que eles são jovens e caiu numa região de montanha. Maioria jovem, você vê aqui. Que coisa, né? Não tem jeito. Tá traçado, né? Não e adianta. Eu queria desejar força pra família dos jogadores. Sim. Que estão vivos também. Sim. Porque parece que tem um que teve um problema na perna. O goleiro reserva. Tem um que corre o risco de não andar também. Então, eu até queria falar assim... Que, assim, eu sou cega, né? E aí, só que eu sou desde nascença, mas assim, é muito difícil quando, numa condição assim, que eles são jovens, e eles queriam tanto um sonho, e aí ele é interrompido dessa forma, mas pra eles não desistirem, porque tem outros esportes, e eu tenho certeza que eles vão conseguir... Podem se superar, exato. E vão se superar e vão dar a volta por cima. É verdade, você tem toda a razão. Só um adendo, eu acompanhei uma entrevista do Caio Júnior uns dias atrás numa rádio. Sim, Estra. E ele falando a respeito da administração da Chapecoense. Como ele ficava admirado por toda a estrutura e toda a administração profissional que a Chapecoense tem. Ele vivia um melhor momento, talvez, da carreira dele, pela condição de trabalho, e falando que até o clube vai pagar 14º salário para os funcionários e por causa do desempenho da equipe. Porque os jogadores têm bicho e os funcionários não. E os funcionários também têm o direito, então, né? Teria, seria justo receber o bicho também, como se fosse o bicho, na forma de 14º salário. Mas o momento deles em geral era assim, sim. O momento dos deuses, A equipe, cara, que subiu para a Série A e não caiu, né? Uma das poucas que não ficou naquele ioiô, né? Sobe, desce... Subiu em 2013, se eu não me engano. Isso. E desde então não caiu mais. É um exemplo, né? Palmeiras. Falando da administração deles. O que você falou, Harumi?

é a pulseira VIP do seu carro. Alô? Ah, hoje é tudo Chapecoense. Pode ser, pode ser. Hoje pode tudo pela Chape, mano. Vale tudo. É, nós temos um grupo, né, de só times. E tinha só a foto, né, dos participantes do grupo, né? Então, já peguei uma foto, já coloquei Chape, falei quem tá de acordo. Eu acho que esse momento aí é pra todos. Esse momento é único pra família, é um momento, assim, que... Não tem família... Você acorda com uma notícia dessa? É um negócio que faz tão mal, né? Você imagina um familiar, cara. É, né? Mãe. O cara tá preparado, é pra uma puta de uma festa, né? É, pra, um jogo baita, final. Um baita de um jogo. O cara se preparou pra isso, cara, né? Quer dizer, como é que acorda... E às vezes a vida inteira, né? Como é que acorda... Sim, pra... sim. O cara preparou a vida inteira como pra é isso, que pra chegar aquele grande momento da vida. Com uma notícia dessa, cara. E envolve toda a família, né? Cara, a mãe do jogador estava dando entrevista. É muito louco ela isso. Falou que quando ligaram pra ela, ela desligou o telefone. Ela falou, trote. É, ela falou, eu não acredito. Daqui a pouco... Aí o telefone não parou de tocar, ela começou a... Ela falou que ela não acredita... O pessoal falava pra ela e ela falava, não pode ser. Ela não pode, não pode. Ninguém acredita, né, meu? Não dá pra acreditar. Porra, acordei. Aí, primeira coisa que eu não acordo, assim, você vai lá, pega o telefone pra ver, né, ó. O que tá rolando, né? E quando você abre a telinha ali do celular, o avião despedaçado, papos, né? E cai avião da Chapecoense... Terrível. Rapaz! É, acho que começou a falar, era umas 5 horas da manhã. Difícil, né? Não, tudo bem, mas é... Eu era 6 horas da manhã, o Sami me entrou no quarto gritando... Ah, eu o Sami? Eu não tinha entendido. 6 da matina? Ah, ele entrou gritando lá no meu quarto lá e eu, pô, tava dormindo, não entendi direito. Não, eu falei, calma, o que você tá falando? Eu acordei também cedo, né? A minha esposa acordou cedo e a TV despertou, né? E ela falou, nossa, você viu o que que aconteceu? Um avião caiu da Chapecoense. Eu falei, quê? E tipo, meio sonolento ainda, tipo, no na emissora só passava isso, coloquei em outra emissora, só a mesma coisa. É, fica fissurado, né, velho? Tava... Você não quer acreditar, você continua não vendo. Não quer. Tipo, foi o que eu tava comentando com ela no café da manhã, porque, pô, imagina o momento de glória dos caras que tá, o momento que a fase que cada jogador tá passando, e fala bem assim, pô, tô indo treinar. É. E tipo, vou dar de tudo no meu treino, eu tô indo jogar, vou dar de tudo no meu treino e fazer de tudo, né? Por um time, e um time pequeno, né? Vamos colocar que é um time pequeno, porque... É um novo, né? Um time novo que tá crescendo. Sim, crescendo. Mas eu achei muito bonita a atitude do São Paulo, do Palmeiras, Corinthians e Santos, assim, os outros clubes também que aderiram a disponibilizar jogadores e, assim, a arrecadar renda para tentar ajudar. Eu acho que esse momento é único. Você sabe que agora, o clube, como instituição... Ele se reergue. Sim. Né? Ele tem as suas granas que entram de transmissão, de televisão, etc e tal. Ele vai se reerguendo aos poucos. O problema... Também são os familiares. O problema é a família de quem morreu. É. E a família daquele que sobreviveu e não pode mais exercer a profissão. Tudo que envolve, né? Será que existe um seguro, será? Que, por exemplo, quando assina o contrato... Você. Será que no contrato de jogador. Se você é empresário aí, mande mensagem pra nós dizendo se existe isso ou não. Um seguro, porque, por exemplo. Acho que não. Acho que seguro não, de vida. Mas tem, acho que não. Acho que o de vida é uma coisa pessoal. É, quem quer fazer. Mas faz, quando acho que a companhia aérea não tem? É. Seguro? O da companhia aérea não. Aí as pessoas acho que tem que acionar. E aí, é que nem o da TAM, até porque... Olha, não vou tirar conclusões. Não, a gente não sabe, mas é uma questão. Mas também essa empresa aí, eu acho, pelo que eu li, pelo que eu ouvi um pouco, ela tinha dificuldade, né? Então, por que tinha dificuldade? Ué, eu tava lendo lá que até no site lá, o dono tava pedindo que precisava de um sócio. Não sei. Tô te falando o que. Ô, Benja, no caso de contrato, por exemplo. O cara tem que pagar até o fim do contrato, será? Isso aí depende do contrato, né? Não sei falar isso pra vocês. É difícil. Por isso que eu perguntei. Agora, uma coisa gente, você tem a comoção hoje, você vai ter a comoção. Sim. Durante uma semana vai ser uma coisa terrível. Depois vem a parte prática da vida. Não, aí vem, tá chegando financeira. As férias. Não, tá chegando as férias. A vida segue, as pessoas... Vão tocando suas vidas. A tristeza e a dor e os problemas É só pros familiares de quem que tá envolvido. Exatamente. É assim, uma coisa que tem não jeito, passa, entendeu? Né? É normal. As pessoas não vão ficar a vida inteira, né? Comovidas, né? Elas se comovem, elas fazem o que elas podem. Mas depois... A vida continua, hoje, né? Hoje é todo mundo no calor da emoção. Amanhã, sexta, semana que vem, quando tiver a primeira final da Copa do Brasil, vai ser uma comoção. A última rodada do Brasileirão vai ser uma comoção. Aí vai entrar as férias. Aí o pessoal vai esquecendo. Vai esfriando. E, só que pra quem. Mas é normal. A tristeza isso. Da família. Não, é perfeitamente normal. Até porque normal. O luto não pode ser eterno, né? Pra todo mundo. É normal. É o famoso a vida segue. É, e ano que vem, no dia 28. Hoje é 28 ou 29? Oi. 29, não é? Hoje 29. 29. Hoje, no dia, ano que vem, dia 29, vai se fazer um ano, nós vamos lembrar. Cara, infelizmente. Mas também é assim, né? As pessoas não. Claro. Ah, costuma exato. Dizer que é igual a cicatriz, né? A marca fica, mas a dor ela vai passando, né? Você olha para ela, você lembra do que aconteceu, mas a dor, né? Isso. Onde você tava na hora que te avisaram? O parente. Não, o Sam entrou no quarto. O Sam que te avisou? É, eu tava dormindo. E aí, você não contou, mas e aí? Não, eu, pra te falar a verdade, não entendi direito o que ele tava falando. Ele entrou lá desesperado, falou, olha, caiu o avião da Chapecoense. Aí você falou... Até caiu, babá, aí você acorda, tá, pô, caiu. Você não, você ainda acha que... Ah, às vezes caiu. É. Vamos ver. Você fica. Às vezes no aeroporto tem aquele problema, vai aterrissar, trem de pouso quebra e escorrega. Mas né? Você não sabia que o Mário tava no avião. Não sabia da equipe da Fox. Eu já fiquei desolado quando eu fiquei sabendo do avião da Chapecoense. Mas aí quando você ficou sabendo que seus colegas estavam lá dentro. Aí ferrou, né? Você leu ou você? E também não tinha certeza. Ainda. Eu falei pra ele, ó, vou perguntar. O pai me ligou e falou, não sei, vou perguntar. Eu não sabia. Ah, aí dá um desespero, né, velho? Porque, porra, é os caras que você trabalha diariamente. Dia a dia, né? Pessoas VIP, bacanas, né? Caras legais, profissionalmente top, mas pessoas legais do seu convívio. É triste, velho. É complicado. Hã? É muito difícil. Né? Ô, Levi, você quer falar mais alguma coisa, Levi? Ah, eu sei que não é o momento, mas eu queria na Honda, velho. Não, mas você pode falar. Você pode ir, claro. Você pode ir. A única mudança que vai ter é que não vai ser o Star 97 ao vivo no Banco Honda Hall. Não será mais... No dia 5. No dia 5. Dia 12, né? Até por motivo que todo mundo acha que não há o menor clima para isso. Será no dia 12 de dezembro. Onde, infelizmente, Mário Sérgio Ponte de Paiva tinha combinado de fazer o programa. Eu ia anunciar a surpresa. É que reprisou aí a presença dele aí, cara. Eu fiquei imaginando vocês no estúdio, mano. Era tiração de sal, foi duas horas e meia aqui. Foi duas horas e meia de sacanagem voz, né? Com ele aqui. Chega a embargar a voz, né? É complicado. É isso aí, amigão. Olha, então você manda um e-mail pra ba@97fm.com.br. ba@97fm.com.br. Para você ter as informações completas da sua participação lá no Banco Honda Hall dia 12 de dezembro e com acompanhante, tá bom? Beleza, então. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, Levi. Valeu. Obrigado. Esse foi o momento Sem Parar. Você ainda tem as caixinhas do Sem Parar no seu carro? Mas não é possível. Há tanto tempo que eu tô falando aqui para você que agora o Sem Parar tem um novo adesivo. Você não conhece o novo adesivo do Sem Parar? É, você tem que trocar as caixinhas por um único adesivo e você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o seu carro vai ficar mais bacana. O pessoal do Sem Parar manda sempre muito bem. Agora com o único adesivo você vai passar por pedágios e estacionamentos e não vai se preocupar em ficar catando moedinhas, tickets, essas coisas chatas, né? E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que faz para trocar o seu Sem Parar caixinha? Pelo adesivo? É fácil. Vai lá no seu celular, baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar. Sua vida no seu tempo. Bom... Todo mundo já sabe, né? O Mário Sérgio, Ponte de Paiva, estava lá no avião. E quando ele esteve aqui no programa, vamos relembrar alguns momentos do Mário recentemente. Detalhe, né? Foi bem recente, hein? Bem recente. Junho. Foi agora em junho. Junho. E naquela época, o Mário, quando esteve aqui, ele deu a opinião dele sobre o time campeão. Ô Mário, o que você acha desse time do Palmeiras? É um bom time, vai brigar pelo título? Ah, eu acho que sim, até pelo, a gente conversa muito sobre isso, né, pelo elenco. O elenco tem número, né, tem muitos jogadores, esse é um campeonato que nós sabemos que quando você tem peças de reposição, você tem mais chance, machuca muita gente, cartões e tudo mais. Até porque tem momentos, por ser um campeonato de duração muito longa, tem momentos que o técnico tem certas dúvidas. E quando você tem dúvidas e não tem o que botar, só é por lado só, né? Tem merda no banco, aí fica difícil. Não dá, não dá. Mas, ontem estava uma polêmica aqui, ou anteontem, uma polêmica aqui tem toda hora, desse Fabiano. Ah, o Fabiano. O que você acha dele, ô Marcelo? Olha, porque na Chapecoense ele começou como zagueiro, depois passou para a lateral direita. Agora, o Chapecoense é o Palmeiras, né? A responsabilidade é outra. É maior, né? É muito maior. E nesse jogo aí o Cuca ficou com medo do lado esquerdo da defesa dele, fechou lá, botou o Luan, e botou o Tietê, tirou o Egídio. E deixou o lado direito com o Fabiano, entrega o Alisson. Aí o Alisson, que é uma bala de veloz, pega um zagueiro de lateral, deitou e rolou, né? E dessa polêmica, Mário, do Cristaldo, do Lucas Barros, o que você acha? O Lucas Barros é bom jogador? Esses caras são bons jogadores? Se vão embora, faz falta ou não? Eu mandava essas bosta todas embora. É ruim, Mário. O bicho só tem nego ruim. Ai, só lembrando que o Gabriel Jesuíno e o Fernando Prato foram convocados para a seleção sub-25, viu? É, eles devem ficar Jesuíno, fora. Meu. Devem ficar fora de seis jogos. Seis jogos do Palmeiras, tanto eles normal, quanto também o Gabigol do Santos, né? Que também foi convocado, né, RG? Essa foi a participação aqui, mais um trechinho da participação do Mário aqui no estádio 97. Esse era o Mário Sérgio. Fez mais aí. Você viu ele falando do Alione? Mandava todas essas merdas embora. Essas bostas ele fala. Esse era o Mário, velho. Estádio 97, oferecimento do Consórcio Nacional Honda. Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros. Liga pra cá e diz: Consórcio Honda é fácil, barato, sem juros. E você ganha um par de ingressos pra participar do Estádio 97, que vai acontecer no dia 12 de dezembro. Seria dia 5. Adiamos. Para o dia 12 de dezembro. Você vai com acompanhante, com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da Honda, Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem o oferecimento de Frico. Olha só, pode parar tudo que você está fazendo agora e presta atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te falar de uma coisa séria. Você que foi ontem jantar na casa da tua namorada, acabou de jantar, os teus futuros sogros lá vendo a novela, você entra no banheiro, de repente dá vontade de fazer aquele número 2, você fala, e agora? Eu tenho que ficar 4 horas aqui dentro, porque eu não tenho coragem de sair. Na hora que abrir a porta aqui, eu mato todo mundo nessa casa. Acabou isso aí, acabou. Você vai comprar o Fricô. Fricô é um bloqueador de odor. Você vai borrifar 5 vezes na água do vaso sanitário, antes, sei lá, precisa fazer o que você precisa, o teu número 2, e ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E olha, juro pra vocês, funciona pra caramba, eu uso e funciona, todo mundo aqui na rádio usa. Então compre Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você acha o Fricô em todas as farmácias de São Paulo, perto da tua casa, do teu escritório, da tua loja, ou pelo site fricô.com.br, Frecô. Compra, porque ajuda, funciona, e vou te falar, acabou o constrangimento. É Fricô! É Fricô, Narigudo. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos a mais ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Deixa eu pegar o meu telefone improvisado hoje. Aqui. Parece que eles da casa de terror, velho. Alô? É. Alô? Quem fala? O Thiago? Thiago com TH? Isso. Thiago do quê? Thiago Granata. Granata. Quantos anos você tem? Tenho 29. E o bairro que você mora? Vila Califórnia. Vila time. Califórnia. E o time? Zona Leste. É. E o time? Oi, Santos. Ah, o E aí, velhinho? Até essa notícia, hein? Ah, não tem nem como falar. Infelizmente, acordei surpreendido logo cedo também. Com amigos já postando nas redes sociais. Na hora eu não acreditei. É difícil. Aí a gente... fui verificar no celular, realmente no site e tudo mais. E infelizmente essa notícia trágica aí... Não tem nem o que falar mesmo. Santos, verdade. Estava interessado, né? Parece em algum jogador. Não, o zagueiro Thiego. Segundo o empresário do Thiego, o rumo do Thiego ia ser jogar no Santos Futebol Sim, Clube, né? Já tinha até a informação, né? Não é, não é estranho? Isso, já estava encaminhado, né? Estava tudo certo. Conversado já, né? E lá no, seria um dos dois zagueiros. É, e tinha mais alguns jogadores, né, que interessavam. Aquele lateral Denner, né? Chape, pro São Paulo. São Paulo parecia que estava interessado. E lá na Chape tinha até o Kleber Santana e o Neto, né? Que foi do Santos. O Neto, esse zagueiro que jogou no Santos? É. Sim. É. Era do Guarani. É. Olha só. É que ele foi do Guarani, foi pro Santos, aí deu um azar. Ficou muito tempo machucado. Acho que fez até cedo. Quase não jogou. Depois jogou. Fez poucas partidas e foi lá para Chape. Não sei em que condição, se era emprestado, se era vendido, não sei como que foi a transação, mas era do Santos. Quem estava na Chape também era o Josimar, né? Que foi volante do Palmeiras, do Internacional. O Neto fez aquele golaço de bicicleta, lá teve um jogo que ele meteu uma de bicicleta lá e fez um golaço. Enfim, então é isso, né, cara? E você vê, e o Kleber Santana rodou e, pô, tava vivendo um momentaço lá, né, cara, no Chape, parece que, né? O Kleber Santana, ele tinha se estabelecido bem lá em Santa Catarina. Deu uma Catarina, sentada, né? Porque ele tava no Havaí antes. Sim. Daí ele foi pra Chapecoense, acho que ele assentou aí lá. Aí deu uma sentada, né? Encerrar a carreira aqui. Mostrou, é, né? Legal, os filhos, né? Todos contentes, todos... Quer dizer, coisas da... A obra do destino mesmo, né? Que você não administra e não controla, né? Não tem jeito. Mas, enfim, é isso aí, velho. É, infelizmente, é esse o nosso sentimento hoje, como não poderia ser diferente. E é momento de reflexão, momento de torcer para que a família de todos aí encontre conforto e força para seguir, porque só eles mesmos é que vão poder dimensionar aí como administrar essa dor. A gente sente daqui de longe, mas não vai ser o mesmo sentimento que eles vão ter que carregar aí, né? Como esposas, filhos, mães... Pais, quer dizer, então é isso aí. Não temos como fazer nada a não ser esse sentimento de muita, muita lamentação mesmo. Ô, Thiago, em relação ao Santos, você viu aí, eu tava lendo hoje aqui uma informação no Lance de que teria chegado mensagem no Santos de gente ligada ao Gabigol pra ver se não dava pra ele voltar, cara. Não entendi, perdão? Gabigol foi pra Inter de Milão. Ah, certo, e teria certo. Chegado mensagem no Santos, de gente ligada ao Gabigol, pra ver se não rolava, de repente, dele voltar pro Santos. Seria uma boa, né? Mas que coisa, acabou de ir, né? É, pra você ver, perdeu espaço lá, essa molecada quer sair logo pra Europa, eu acho que tem uns que colocam os pés pelas mãos, né? Então... Aí pegou um treinador lá também que não deu oportunidade, eu não sei como que é. Vai muito também do jogador lá fora, né? Até a personalidade também. Então, na verdade, eu tenho uma opinião meio formada sobre o Gabigol, eu nunca fui muito fã dele. É, eu achei, sou santista, gosto muito, ajudou bastante o Santos, mas eu não acho que ele era tudo isso, não. O Santos que saiu ganhando, né? Pelo valor que pagaram por ele. Se ele voltar agora, também... Não sei se... O Gabigol ele dividiu opiniões, né? Porque Sim. ele ainda estava lá na época do Neymar. Isso. E na época do Neymar sobrava muito pouco do pedaço de bolo para ele. E isso parecia que ele se sentia incomodado, né? Porque ele também já era uma promessa desde dessa época. Mas parece Sim. que ele demonstrava um certo incômodo. Depois que o Neymar saiu, e aí ele teve mais oportunidades, ele começou a jogar bola. Mas sempre foi, sim, um cara marrentinho, né? Quer dizer, aquele cara que entrava em campo muito vaidoso. Quer dizer, tinha jogos em que ele ficava... Ele dava um drible ou dava um chapéu, uma jogada de efeito. Sim. E aí ele achava que tinha que ficar vivendo o resto do jogo daquele momento. Quer dizer, chegou ao ponto de tomar dura de técnico dos próprios colegas, dos jogadores, quer dizer, do time, né? Então é muito difícil. Aí vai, pra ter uma oportunidade dessa, quer ir jogar na Europa, vai jogar na Europa, vai não sei pra onde. Vai, mas tem que ir com a consciência e com a responsabilidade, né? Não, não pode ir com eu sou um garotão, eu quero curtir a vida. Não, você vai curtir a vida e vai tirar proveito desde que você saiba usufruir da oportunidade que a vida te deu. Senão vai voltar e vai virar um Jean Chera da vida, né? Eu acho que é emblemático também, RG, não sei se um tempo atrás, foi falado a comparação do Gabigol com o Gabriel Jesus, que parecia que o Gabigol até foi primeiro para a seleção e se questionava quem que vai estourar primeiro e quem vai se manter constante, né? É, mas também se dizia, sempre se falou muito da estrutura que o Gabriel Jesus tinha familiar em termos de família, cabeça, né? E são perfis completamente diferentes. Opostos. E parece que ele sentiu um pouco também o treinamento lá na Europa, né? Mas é lógico que sente, a pegada lá é diferente, né? É lógico. A gente lembrou aqui... Promissa diferente. É lógico que sente. Agora, voltando ao assunto da tragédia, né? A gente lembrou aqui de vários casos de times de futebol, até de hockey, e muita gente aqui mandando mensagem, lembrando de um filme que passa toda hora na TV, Nós Somos Marshall, né? Que foi um acidente com a equipe de futebol americano da Universidade Marshall na década de 70, né? A equipe toda morreu. Filme com o Matthew McConaughey, né? Isso. Com se ele torna o técnico do time que vai ficar, né? Exatamente. Queria agradecer mesmo a todos que mandaram aqui. O André Máximo Pastore. Deixa eu ver quem mais aqui. Anderson Cauano. Um monte de gente aqui que tá mandando pra gente a informação. Marcos Rogério, né? Foi em 1970. O time de futebol americano da Universidade Marshall morreu inteiro. Não é fácil, não. E fugindo um pouquinho do âmbito do futebol, sem querer te cortar, Moto, tem um filme que vai estrear agora com o Tom Hanks, que é aquele do Rio Hudson, né? Aquele do avião, piloto, né? Do avião que pousou. O piloto lá é herói. A herói. Parece ser um lá herói. Foi um herói. Belo filme, né? Aquele o cara foi macho, hein? Meu? E tem o Voo, que é aquele com o Denzel Washington. Foge um pouquinho, não tem também a ver com esporte, mas esse já é um pouco mais antigo. O Voo do Denzel Washington, que é um baita filme também. Ele salva todo mundo, né? Sim, belo filme. Que ele voa com um avião de ponta cabeça. E ele consegue reduzir... Mas aquilo foi baseado em fatos reais? Não. Aquele é ficção, mas... ele teve muita habilidade ali, mas ele tinha... Era meio espirocado, né? É baseado em fatos reais, hein? Não, acho que o não. Voo? Opa, o Voo? Opa, vamos procurar, porque eu acho que... O outro, sim. Sim, do Rio Hudson, do Tom Hanks. Hudson, eu vou tentar ver aqui. Com certeza. Ô, Thiago, muito obrigado pela sua participação, cara. Valeu. Que isso, eu que agradeço. Valeu, Thiagão. A oportunidade aí, um abraço a todos. Queria mandar meu sentimento a toda a família, amigos, que eu sei que nessa hora é muito difícil. Nada que a gente fale vai confortá-los, né, mas... É só o tempo mesmo. É, isso aí. Uma enorme fatalidade. E agora é seguir, infelizmente, né? E torcer muito para os que sobreviveram, para que se recuperem. Muita sorte agora, rezar bastante, né, para o Neto, para ver se ele consegue sair dessa. Vamos rezar aí. Mas é isso aí. Ficam todos de parabéns aí também pelo programa. Ouço vocês direto. E vamos seguir. Valeu, obrigado, velhinho, pela oportunidade. Um abraço para todos aí. Valeu. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado, velho. Olha, a respeito do filme O Voo, do Denzel Ele Washington... Ele ganhou um Oscar, né? Então, o diretor do filme é o Robert Zemeckis, que, por acaso, também é piloto de avião. E segundo eu tô vendo aqui, site da Globo, quer ver aqui, ó. O processo de criação do filme foi longo, que diga o roteirista John Gatins, que levou 10 anos para finalizar o script. Aliás, o Gatins se inspirou num piloto que, por acaso, foi seu companheiro de voo em algum momento. Após uma conversa sobre família e vida, Gatins lembrou a ele que sempre que estivesse em um avião, ele iria confiar a sua vida a um estranho que, antes de qualquer coisa, é apenas um ser humano. Ou seja, foi base... se inspirou num amigo, mas não são fatos reais. Mas a história não é real, né? É praticamente aqui, fazer um desafio, né? Como se fosse, né? Ô, Benjinha, vamos falar do consórcio Honda, por favor? Olha só, o ano tá acabando, hein, gente? E 2017 já tá aí. E provavelmente você já fez os seus planos pro próximo ano, certo? Mas que tal dessa vez você fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. É isso mesmo. Com o consórcio Honda, você realiza a compra ou a troca da sua motocicleta de uma forma programada e com parcelas que cabem no seu bolso. É o jeito mais fácil e barato de realizar esse seu plano. E o melhor de tudo, você não paga juros. E olha só que moleza, com parcelas a partir de R$ 104,00 mensais, você realiza o seu sonho de ter uma moto Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Então não perca tempo. Vá amanhã mesmo a uma concessionária Honda, faça seu consórcio e comece 2017 realizando o seu plano. E não esqueça, hein, galera, você que ligar aqui no Estado 27 e falar a frase Consórcio Honda é fácil, barato e sem juros. Você vai ganhar um par de ingressos para participar do programa do Estádio 97 lá no Banco Honda Hall. Seria no dia 5 de dezembro, mas por tudo que aconteceu hoje, faremos o programa ao vivo no dia 12 de dezembro. Então você que já garantiu seu ingresso, não tem problema não. Só não será dia 5, será dia 12 de dezembro, sem ser a segunda-feira, a outra. E com tudo incluso, entrada, comida, bebida, além de um lindo kit da torcida lá do Consórcio Honda, tá bom? Mas tem que ligar e falar Consórcio Honda, é fácil, barato e sem juros. Olha, Sombrinha, temos aqui mais um trechinho, vem no oferecimento do Extra, né? Você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia, você merece Extra Gol e também BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mais um trechinho aqui da participação do Mário Sérgio em junho, quando esteve aqui no Estádio 97, né? Para o pessoal recordar um pouco. Deve ser alguma loucura que ele falou aí. Ô, Mário Sérgio, se você fosse o técnico do Corinthians, conhecendo teu temperamento, naquele jogo contra o Grêmio, sério, o Pato bateu aquele pênalti, o Corinthians fora, o que você faria? Eu falo em 93. Em 93 eu estava tinindo. Ele estava com as coisinhas em cima, ele estava voando. Então, minha comissão técnica, o pessoal também estava bem. E quando eu tinha qualquer problema, eu falava assim, ó, rapaziada, deixa que eu dou a primeira, vocês seguram, não deixam o cara vir pra cima de mim. O Pato seria uma vítima inevitavelmente. Nossa! Depois daquele pênalti, depois daquele pênalti. Sério? Que ele fez, eu ia pra dentro. Mas você, como técnico, você chegou a bater algum jogador alguma vez? Já cheguei a correr pra cima. Em qual time? No Corinthians? Pra meter pressão e... Mas tudo ensaiado. Como é que eu ia encarar com esse tamanho cada puta grande? Mas, por exemplo, um cara que era baixinho, que inclusive o Mário Sérgio aí teve um enrosco aí, quase saiu na mão. Com o Jadson, você quase saiu na mão com o Jadson? O Jadson foi o seguinte, o Jadson era o xodó da torcida do Atlético Paranaense. E eu colocava, até ele ficou aborrecido com a gente, né? Porque nós falamos sobre o início da carreira dele, porque quando o cara alcança o auge, o sucesso e fica rico, então ele não quer que você mexa no passado. Mas o passado é para ser mexido. Eu quero que as pessoas falem de mim no passado também, tem um monte de merda que eu fiz. Então eu também tenho o direito de falar dos outros. E aí, quando era moleque, ele chegava lá no treino, quando era garoto. Hoje não, hoje ele é um cara que tem uma família bem montada, bem estabelecida, um cara que construiu a vida dele financeiramente muito bem. Mas naquela época não, ele era um menino doido da cabeça. E chegava lá, mamado todo dia no treino. Chegava, o preparador físico na época, o Flávio Trevisan, falava pra ele, Mário, passa lá. O cara tá mamado. Fazia intervalado, treinamento intervalado, mas passa perto do Jadson, sente o cheiro dele. Mas não precisava nem chegar perto, de longe já sentia. Você falava o que pra ele, Mário? Aí eu falo, cara, o Jadson depois passa na minha sala. E passava lá, jogo domingo, eu falo assim, você amanhã, hoje é terça, amanhã é quarta, você pode trazer seu material de concentração. Mas por que, Mário? Pô, é só domingo, o jogo pra você é hoje, começa hoje, quarta-feira concentrado. E eu mantive isso aí durante muito tempo, e ele na reserva. Ele jogava muito. O Jadson jogava muito, mas eu botava ele na reserva. Eu tinha o Fernandinho, esse que está no Manchester City, também jogava junto. O time era muito bom. E aí, tá, eu não assistia o jogo do campo. Eu assistia numa casinha que tinha lá no Atlético Paranaense, na arena antigamente, na Baixada. Tinha uma casinha ali em cima que derrubaram para fazer agora essa arena nova para a Copa do Mundo. E eu assistia lá em cima. E aí 0x0 o jogo São Caetano e Atlético Paranaense, o Tite era o técnico de São Caetano. Eu tinha sido técnico de São Caetano, saí, fui para o Atlético Paranaense e o Tite entrou, o São Caetano, que também tinha um baita time. 0x0, faltando 10, 15 minutos para terminar o jogo, Jadson, a torcida veio abaixo. Jadson ia aquecer, a torcida... Porra, adoravam ele lá, né? Me chamavam de burro. Então, aí já entrou, aí uma falta, faltou um minuto para terminar a falta na entrada da área, e batia muito bem na bola, muito bom. Ele foi lá e caixa. Meteu na caixa. 1x0, acabou o jogo, aí veio correndo na minha direção, né? Eu tava na casinha e eu vi nitidamente que ele me xingou de filho da Lógico, o cara fica apontando ele na reserva. Sou bom, você tem sou bom pra cacete. Você olhou, Mário. Aí eu paguei e fiquei na minha. E no outro dia, quando ele chegou no treino, eu falei, manda na minha sala. Aí, pai. Olha, professor nem bebi. Aí ele entrou, falei, já estudei, falei, tudo bem. Foi impressão minha, cara. Me xingou? Foi impressão minha, você me xingou de filho da Pô, eu? Porra, que isso, Mário? Eu não. Não, você xingou sim, seu filho. Agora, filho da p, você e a sua mãe. E pode sair daqui. Não, pode sair daqui. Mas o Mário tem problemas com palavrões, né? Ô, Mário, por exemplo, aquela vez lá que o pai começou a te xingar da arquibancada. Não, cara. Essa não. Não. Isso foi no São Caetano. Essa, pode que contar essa aqui? Pode, que foi? Pode contar essa. Essa eu não ia falar, velho. Como é que foi isso aí, não, Mário? Como é que é o negócio? Tinha um cara, até botar a boca aqui dentro do microfone, cara. Então tinha um cara. Agora cara, a casa todo vai dia, cair, todo é. Dia eu ia pra minha posição de São Caetano. Antes de começar o jogo, o cara gritava lá de cima: ô careca, filho da p. Rapaz, esse cara me infernizou até que um dia eu virei, olhei e falei assim: o gordinho tava com o filho do lado, o filho dele devia ter uns 10 anos. E aí, Mário? E o filho dele, com 10 anos, gritava xingando junto com ele: filho da p***, careca, o cacete. Eu falei: vem cá, desce aqui. Ele veio. Veio ele e o filho dele. Mas tinha um alambrado. Eu falei: rapaz, por que tu me xinga de filho? Porque você é filho da p***, e o filho dele também. Aí, porra, eu falei, não vou discutir com o cara, que não vai adiantar, não. Vou convencer o cara. Aí eu virei pra ele e falei assim: ó, não vou devolver o xingamento. Só vou dizer uma coisa pra você, ó. Isso aí, ó, é extinto. Esse teu menino aí tá xingando como você tá xingando. Com certeza, quando ele crescer, ele vai ser viado. E o pior, e o cara querendo subir no alambrado, vai ser viadinho, sim, igual a você. E meu filho vai comer ele. Pra você ver como o destino é atroz. O cara ia pular um alambrado. Sabe, vai estar agora, você tá nervoso? Pode subir o alambrado, sobe. Isso aí foi antes. Isso foi antes do fone antes de ouvido. Jogo. Não, mas foi. Aí não, depois. Foi antes do fone. Você sabe do fone? No São Caetano? Não, sei. Como é que é o fone? Porque mas isso foi antes dessa história? Não, isso foi o seguinte: eu tava no vestiário e tinha um prefeito lá em São Caetano, já morreu o Tortorella. Ele morreu e ele entrava com a comitiva dele. E eu, nesse dia, eu tinha meu campinho de indutores magnéticos lá, com todo o esquema armado, que eu ia falar com os jogadores no intervalo do jogo. E eu fiquei atrás de uma pilastra. E ele entrou e não me viu. Aí ele passou, olhou pro campinho e falou assim: se essa merda ganhasse o jogo. Aí eu falei: tudo bem. Matei no peito, segurei. Aí chamei a segurança e falei assim: ó, o prefeito não entra mais no vestiário. Mas como, Mário? Porra, como é que eu vou proibir? Não entra mais. Se você deixar entrar, eu mando você embora. E não entra mais, a ordem minha. E eu proibi ele de entrar no vestiário. E aí ele chegou. Aí ele começou a botar 200, 300 caras atrás do meu banco para me xingar o tempo inteiro. Aí eu falei: bom, brigar com esses caras todos eu não vou, com o prefeito não vou. Aí eu peguei um fone de ouvido e botava. Colocou fone? Pegava música clássica. Apelava pro Tchaikovsky, que é mais forte, a pegada é mais braba, a pegada é mais motiva mais, envenena mais. Aí eu metia Tchaikovsky. E ficava ouvindo o jogo, os caras me xingando, nem ouvia porra nenhuma. E o jogo seguia até o final. Acabava o jogo, a gente geralmente ganhava. Não, sensacional, velho. Benjamin, nunca mais, né? Nunca mais, velho. Acabou. É o que tem aí. Cara, insubstituível, não tem nada semelhante, não tem nada parecido, não tem nada que chega perto. Além da visão que ele tinha de futebol, a gente falava, às vezes eu falava pra ele, a gente falava fora do ar pra ele: Mário, quando você comenta futebol, a gente fica até sem graça de falar alguma coisa depois. Manja muito, né? Porque ele tinha uma visão tática, tudo, e ele me enchia o saco, às vezes ele queria falar de tática, falava: mas tática não, vai. E independentemente da visão dele de futebol, é isso, as histórias do Mário, nenhuma. As histórias são legais. Tudo é verdade, o Mário era um puta louco, um louco do bem, um cara que todo mundo gostava. Pô, você vê o Zico hoje, o Zico tá desolado, o Rivelino desolado. Porque é um cara que todo mundo gostava, cara. Todo mundo gostava. E o Mário era autêntico. O Mário era o seguinte: se você não queria ouvir certas coisas, não perguntasse. Não pergunta. Perguntou, nada. Vai ouvir. Não pergunta nada. Que nem a história que ele fez um dia, ó. O Zico fez, a gente fez um programa na Copa, o Zico fez. Ele falou: ó, Zico, ele fala: Zico, é pra contar, eu conto. O Zico provocou, ele contou do dos caras, lembra? Eu não sei se ele falou. Tá aqui. Essa história, curtinho. Essa é sensacional. É o Mário Sérgio. Põe aí. Isso é curtinho, isso aí é o Mário. Aí você entende por que ele apostou o Choba comigo. Que é louco, Inter, né? E... Vamos aproveitar rapidinho. Legal que o Mário fala tudo. Como diria, né, o Tim Maia aqui, vale tudo. Mário, conta, por favor, a história do Fluminense. Quando o cara baixou tuas calças. Como assim, no Fluminense? Essa, delícia! Essa é top 5 do Mário Sérgio. Mas você era jogador. Jogando no Fluminense, né? Nós fomos jogar contra o Internacional no Beira-Rio. E aí, pô, cheio de gente, a máquina, o Fluminense, então, onde ia, enchia de gente. Aí o ônibus parou, eu desci, fui um dos primeiros a sair. E o vice-presidente do Fluminense na época, que não era muito chegado na couve, então ele ficou batendo papo comigo, pá. Aí um filho da p, você sabe, jogador de futebol não vale porra nenhuma. Não vale. Aí passou por trás de mim, eu nunca usei cueca, ele veio, passou e pá, e botou no pé. Quando ele botou no pé, eu falei assim: ó, meu irmão, quem baixou, se não levantar, vai ficar. E a mulherada gritando. Aí o diretorzinho veio e foi, pegou a calça lá embaixo, passou, e quando ele veio na passagem, ele deu uma paletadinha. Ai, que delícia! Deu uma água na boca, menino. Mas eu ajudar e eu puxar, senão ele ia ficar aí, não ia parar nunca. Aí, mais um momento do Mário aqui no Estádio 97. É, sabia que com a sua participação a Câmara de Vereadores está construindo uma cidade melhor? Escrevemos e aprovamos o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Zoneamento, o Código de Obras e outras leis que fazem a diferença. O resultado é uma cidade mais humana e organizada. Foram mais de 100 audiências públicas e 32 sessões do Câmara no seu bairro. Em 2 anos, a Câmara economizou 120 milhões de reais que foram usados para obras que você sugeriu. Veja mais em câmara.sp.gov.br/obrigado. Obrigado pela tua presença aqui, estranho no ninho. Valeu, cara. Eu que agradeço, Sombra. Obrigado pelos gols. Não, que é isso. Você veio aqui para colaborar. Com diabetes, com colesterol. Aumentar a glicose de todo mundo. Que delícia, salgadinho. Foi você que fez? Os docinhos que a gente faz lá no nosso restaurante. Eu tenho um restaurante aqui na Paulista, número 807. Ah, que legal. Chama Porto Café. A gente faz os docinhos, tem café, a gente serve refeição, trabalha de segunda a sexta. Amanhã estaremos lá, hein? Dá os parabéns para as nossas cozinheiras lá, Dilma e a Gil. Café. Eu não vou mandar um monte de abraço, porque acho que hoje é um dia diferente, né? Enfim, a gente tem motivo para comemorar, mas... Com tudo isso que aconteceu hoje, a gente prefere manter uma certa sobriedade. Queria só fazer menção à minha esposa, digníssima, Fabiana, que está aqui assistindo o programa com a gente, veio acompanhar. Mas deixar um abraço para todos, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu acompanho o programa desde 99, desde o começo. Descobri por acaso, estava passando ali na rádio, comecei a ouvir um pessoal falando de futebol, aí uma pessoa falando do Corinthians, do Palmeiras, falei, poxa, isso aqui é muito legal, parece que a gente está conversando com os amigos e o programa ele tem sucesso porque ele tem essa harmonia entre vocês, é uma fórmula que com certeza deu certo, porque vocês são muito genuínos naquilo que vocês fazem, muito sinceros, e eu fico muito feliz de estar aqui. Gostaria de estar numa situação um pouco melhor, num dia... Que não fosse um dia tão triste pra gente e pra todo mundo que gosta de futebol e que acompanha. Mas eu me sinto feliz de poder compartilhar com vocês aqui essa noite e espero encontrá-los outras vezes, a gente poder conversar de assuntos mais leves e poder, né, enfim, a gente falar de muitas coisas. Eu sou um cara que gosta muito de café, igual o Domênico, trabalho com café, sou barista. É isso aí. E, enfim, achei que a gente ia poder conversar uma série de coisas, mas, enfim. É tudo historinha dele. Né? É nada, né? É quase, não gosta minha. Quase nada de café, né, Domênico? Não é qualquer água preta pra ele quente que ele toma. Não, mas se ele for lá no 807, lá, ele vai tomar um cafezinho. Ele vai. Aonde perfeito, chama Porto Café, ali no 807, loja 65. Pode ir lá que tem cafezinho, que é pra palmeirense tem café de graça lá. Eu fiz uma degustação de café aqui pertinho aí no Jardins, é muito legal, vale a pena, viu? Ah, sim. Acho que é o Santo Grão, ó, tô fazendo comercial pros caras de graça. De graça, hein, doutor? Podia me dar café. Mas é isso aí, galera. Mas é bom, lá é bom, vai lá, você que gosta. Ah, sim, vou mas ele vou tem conhecer. Café bom, mas ele tem restaurante. Ah, mas é sempre bom conhecer, né? Ele em outros lugares. Não, mas é bom conhecer outros lugares. Ele não pode em outro lugar tomar um café. Ele não vai prestigiar algum outro, mas vai lá conhecer que vale a pena, viu, Dudão? Um você vai ver outro DJ tocar gourmet em casamento? Não vai. Eu acho que vou. Não vai. Recentemente... Vai favorecer o produto do concorrente? Porque convidado. Não, mas pra quem gosta de café aqui. Sabe mas que não tem problema. Você nem escuta o DJ. E você vejo os meus amigos DJs tocando a todo momento aqui na Energia, por que não? Ah, não, mas casamento... Vocês se ferraram. Não. Se ferraram agora, hein? Nossa, deu um troco em vocês agora, hein? Mas aqui não é nossa. Festa. Aqui não é festa. Mas é isso aí, galera. Festa. Agradeço. Isso aí, velhinho. Valeu. É isso aí. Estranho, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Cuidado de homem. Também no oferecimento da BV Financeira, crédito com desconto em folha sem burocracia. É na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? O Levi de Matos. Boa, bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. E a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? William Júlio. Boa, todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Toda terça, no Energia na Noite. Let's go, Radio. Comigo aqui, DJ Mandrax.